Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e nós somos os Irmãos Green Reversos. No! Essa foi boa! Eu vou explicar já. Eu sou a Rafa e estou desapontada e muito triste com a minha vida depois de ler esses contos. Aqui é a Kel e eu ainda prefiro a versão de Once Upon a Time. Olha aí. Eu confesso versão... que parei de assistir quando chegou na Cinderela. Foi logo no comecinho que a Cinderela tem os gêmeos roubados, não é isso? Eu falei assim, não, duas vezes mais, não. Parei de assistir. Tá tudo errado? Aí você lê os contos e fala, não é que tava certo? Né? Muito bem, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui reunidos, né, ainda no projeto Podcast é Delas, com a Rafa novamente aqui, né? As nossas gravações, elas dão origem a outras gravações, né? A gente gravou... Isso é bom. A gente gravou sobre Agatha Christie e comentou lá que ia gravar sobre contos, né? Esses contos fantásticos e as fábulas infantis. E a Rafa adorou a ideia. E a gente gravou também sobre briga de mulher, que acabou gerando outro tema também, que vocês vão ficar sabendo em breve aí, né? Nossa, Deus, imagina! Mas hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre as fábulas, né? Esses contos de fadas aí, né? Que os irmãos Green compilaram, né? Vamos falar um pouquinho do trabalho que eles fizeram, mas o foco aqui vai ser realmente nas histórias, porque, meu, pouca gente conhece as histórias, e eu gosto muito desse tipo de história, esse tipo de fábula, e quero que vocês contem pras crianças, por isso que eu acho legal a gente falar aqui, né? Não, mas... as minhas nunca vão saber essa versão. A versão do Rapoltinski lá também é maravilhosa no final. Você é louco. Quê? Tá doido. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de Recadinhos, Grok. Eita, pô. Parecia um leilão, mano. Quanto tá o gado aí. Da Morena, eu quero um beijo. Da Loura, um abraço. E aí? Muito olá. Bem. Leitura de recadinhos do nosso programa aqui de briga de mulher. Então vou começar lendo aqui o... Eita, porra. Meu alarme avisando pra gravar. Nossa, que bagulho do demônio, cara. Pousou uma nave alienígena na casa da Grok. Tá repreendido em nome de Jesus. Beleza. Então, vou começar lendo aqui o e-mail do Edu Filhote. Vamos lá. Coloco aqui, ó. Saudações, galera ACcasters. Aqui é o Eduardo Filhote, dando uma pausa nas viagens temporais do MachineCast para vir aqui parabenizar, agradecer, prestigiar e mais alguns verbos aí a toda a equipe ACC, especialmente a Sally Mustang, aí, dona da melhor risada da podosfera inteira. Realmente, é muito boa. Galera, vocês são fodas, muito fodas. Temas muito bem escolhidos, uma sinergia de debate muito gostosa de acompanhar, e um humor bem dosado que não tira a seriedade do assunto e nem deixa a monotonia tomar conta. Olha só. Só tenho a agradecer. Apesar de ter conhecido o Febrini há mais tempo, quando mesmo gravou um episódio do MachineCast junto com a gente, apenas no fim do ano que fui conferir, de fato, o ACC. E devo dizer, foi ouvir um programa para começar a maratona de casts ACC. Foi um atrás do outro sem parar. Eita porra, aí sim. Aí ele coloca aqui, ó, o ACC 151 de superstições, né? É, lembrando que o Edu mandou o e-mail lá de 500 programas de uma vez e a gente vai ler aqui aos poucos, né? Porque senão é impossível ler. O Edu fez maratona do ACC, a gente vai fazer maratona de e-mail do Edu. É, então... Cada vez a gente vai ler. Aí ele coloca aqui, né, sobre o cast de superstições. Genial, tema fodástico e excelente. Muitas das coisas que acreditamos ainda hoje derivam, de fato, das superstições. Não quero entrar no mérito aqui se homeopatia é real ou não. Ih, treta. Mas queria lembrar que muitas das bases da homeopatia eram consideradas superstições até poucos anos atrás, quando a ciência comprovou que, de fato, algumas, entre aspas, ele colocou aí, lendas, eram cientificamente verdadeiras. É, mas calma aí, a homeopatia ainda não é comprovada cientificamente, né, que tem um efeito realmente verdadeiro, é mais uma coisa de placebo, né, uma coisa mais da mente do que do efeito real do remédio. Isso, é isso aí mesmo. Aí ele colocou aqui, além disso, muitas superstições foram criadas, entre aspas aí, para controlar as massas ou os mais ingênuos. Por exemplo, comer manga com leite, dizem ser mortal, mas porque os senhores de engenho da época queriam evitar que os escravos desse prejuízo, comendo muito. Daí diziam que era veneno. Eu já ouvi essa história também, é bem maneiro. E dessa mesma época derivam as superstições da mãe do ouro, que ataca quem se aproximar das reservas de ouro enterradas pelos escravos. É a mesma ideia, hein? Uhum. E mitos folclóricos como mula sem cabeça e boitatá. Viajei muito com vocês nesse cast e me lembrei de várias coisas. E putz, foi foda. Parabéns. Olha aí! Encerra aí. Valeu, Edu, pelo e-mail aí. A gente vai continuar a saga Edu Filhote, acompanhe. É, valeu, Edu, pelo e-mail. E realmente, cara, esse bagulho de superstição é muito maneiro. Dá muito pano pra manga. Tem até algumas coisas que é meio bizarro. Por exemplo, eu tava vendo na internet esse dia, nego botou uma matéria que tava assim: nomes de mulheres ruins na cama. E aí eu falei, tipo, what? É, tipo, os nomes das minas que é ruim de cama. Aí eu entrei na matéria, aí o site me sugeriu uma outra matéria. Esse, do lado, assim, tipo YouTube, né? É, os 10 nomes dos homens ruins de cama. E eu falei, tipo, cara, isso é totalmente superstição, né? Tipo, você achar que o nome tem a ver com alguma coisa. É, pseudociência total, né, velho? É, puta, eu falo disso, lembrei do negócio. Tem uma coisa que pouca gente sabe. Sabe o Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, né? As iniciais dele são L e C. Como é que fala L em inglês? L. E C. C. Aí fala os dois junto. Hélice. Hélice. Eita, porra! Boom! Meu Deus! Hélice. Gente! Na nossa cara o tempo todo. Eita, pô! Muito bem, vou ler aqui agora o e-mail do William Floyd, ele manda aqui: saudações seus lindos, cast muito foda, histórias que me fizeram rir muito, muito trenzão parecendo um louco, galera ri no trenzão direto, né? E o pior, me lembrou de uma treta da minha adolescência relacionada a tretas de mulher, olha aí, agora vamos pro barraco. Um amigo de família estava namorando uma mulher e a ex dele juntou umas 10 minas pra bater na atual. Tá bom? Caralho. Minha mãe, sabendo da história, chamou uma tia e mais duas meninas. Aí rolou aquela cena tipo faroeste ou aquelas brigas de gangue dos anos 80. Com os dois grupos se encarando antes de começarem a se xingar e logo entrarem na porrada. Foi muito foda. Um bolo de 15 mulheres se batendo. Meu Deus! Que isso? É cruzada. É massa, barraco daqueles que param o bairro, né, cara? Gente, que sai no SPTV, no Polícia 24 horas, tá ligado? Rasgando roupa, enfim, eu e meu padrasto tentando separar. Acho que foi a cena mais insana de treta que eu já vi na vida. Saldo da treta, as minas todas de boa, com poucos arranhões, eu com a camisa rasgada, todo arranhado, uma delas me fez um corte, meu padrasto se fudeu mais, perdeu os óculos, teve um rasgo na cara, além dos arranhões. Meu Deus! Enfim, nos fudemos muito mais do que todas as minas que estavam na treta, um cheiro no olho. Cuidado, hein, se for no olho errado, um cheiro no olho errado não é muito bom, não. Ai, que horror! Sensacional. Nossa, cara, imagina aí. Mano, eu queria ver um negócio desse aqui no meu bairro. É só pegar o celular e filmar, né, a pipoca. Eu ia filmar, mano. Eu ia fazer uma live no Facebook. Ia fazer uma arte, né? Ia pegar e ia fazer um desenho ao vivo. Ah, veja aquele cara que desenhava a guerra. Tipo, ah, Revolução Francesa. Aí o cara fazia um puta quadro. A Batalha do Campo de não sei o que lá. Vou fazer aqui. Os Campos de Carapicuíba. É. Ah, Obrigado, Floyd, pelo seu e-mail, cara, tamo junto. É nóis, valeu. Então, recentemente aí, gente, eu comecei a fazer um trabalho voluntário na Casa 1. Pra quem não conhece aí, é um projeto novo, né, novinho. O que é a Casa 1? É um centro cultural, tem um monte de palestra lá, um monte de coisa, e um centro de acolhimento para a população LGBT. Sim. Então, tem uma parte lá que é a casa que acolhe as pessoas que, por algum motivo, ficaram em situação de rua ou foram expulsos de casa pelos pais, porque não aceitava, né, a sexualidade ou o gênero do filho ou da filha aí. E a Casa 1 acolhe essas pessoas por um tempo lá, até elas conseguirem, né, voltar à vida normal e tal. E embaixo funciona o centro cultural, que tem biblioteca, tem palestra, tem a parte do atendimento paliativo, que atende as pessoas, a população de rua lá do bairro também, dando, tipo, escova de dente, roupa, agora assistência, no... né, de um modo geral. Isso. E, enfim, aí eu tô trabalhando lá de domingo, né, todo domingo eu vou lá dar uma ajuda, organizar a casa, ajudar nos atendimentos lá. E, meu, é um projeto super, super, super foda. Vocês podem encontrar todas as informações no Facebook. É só procurar lá, Casa 1, Centro de Acolhimento LGBT. Procurando Casa 1, vocês encontram, né? E aí eles sempre postam lá no Facebook o que eles estão precisando, né? Aí, da última vez que eu vi, tava precisando desodorante, pasta de dente, escova de dente, essas coisas assim, mas eles sempre postam lá. Todos os eventos, todas as palestras que vai rolar, tudo que a casa tá precisando de doação. Eles funcionam todos os dias, não fecha nenhum dia, das 10 às 10 da noite. Das 10 da manhã até as 10 da noite, todos os dias tá aberto lá pra você levar sua doação, pra contribuir de alguma forma, ou ir nas palestras e tal. Enfim, é um trabalho bem legal. Sim, e aí além dessas coisas mais simbólicas ou mais básicas, né, que eles precisam, sabonete, qualquer coisa que você puder dar, tipo, comprar um shampoo, um condicionador, já ajuda pra caralho, tá ligado? Eles precisam também de alguns utensílios, né? Que eles não precisam, até eletrodomésticos. E é aí que o ACC vai entrar na parada. Que nós aqui do ACC vamos doar pra Casa 1 um fogão de 6 bocas. Vamos pegar um fogão maneiro aí. Vamos comprar com o dinheiro dos patrões, de vocês patrões que ajudam a gente. Obrigado demais por ajudarem a gente. Obrigado por proporcionar esse tipo de coisa. Porque a gente sempre tem ideia maneira, né? Só que aí pra executar a gente precisa do fundo, né? E ainda bem que a gente tem o Patreon. Quem não é patrão, entra no Patreon também pra ajudar. A gente vai comprar esse fogão no próximo dia 10. Então dá tempo de você ajudar se você quiser fazer parte dessa compra especificamente, não quiser se tornar patrão, você pode ajudar também, manda mensagem, conversa com a gente aí. E aí dia 10 a gente vai comprar esse fogão pra ajudar a galera lá, porque, pô, a Grok entrou no bagulho, trocou a ideia e aí a gente falou, pô, meu, família CC tá aí pra ajudar, né? Então vamos fazer esse esquema aí que vai ser foda. Demais. Vai ser, meu, muito, muito foda. Eu fiquei muito feliz quando o Febrini veio conversar comigo, né? Porque, assim, é um projeto, meu, feito pelas pessoas, assim, não tem ajuda do governo, não tem ajuda de ninguém. Então, é tudo baseado ali na doação, na troca, no contato ali, na ajuda, cada um dá um pouco e o projeto vai indo, sabe? E como é um projeto novo, vale a pena ajudar pra que não acabe, sabe? Pra que a Casa 1 continue fazendo o trabalho. É lindo. Vocês podem lá visitar, ir na biblioteca. Todo mundo pode usar a biblioteca lá. Tem um acervo de livro, meu, legal pra caramba. Enfim, é um projeto super, super foda. E o ACC vai fazer aí um pedacinho, mas que, pô, já faz mó diferença, né, meu? Sim, total. Então, você quiser ajudar, porque muita gente escreve muita coisa na internet, muita gente pensa muita coisa, mas às vezes tem pouca oportunidade de ajudar de fato, né? E aqui é uma ação de fato. A gente vai comprar a parada, vai mandar pra lá e nego vai usar essa porra pra alimentar as pessoas. Então, é uma oportunidade de você fazer uma coisa de fato, né? A ideologia é maneira, as palavras são maneiras, mas às vezes a gente tem que meter a mão na massa, senão o macarrão não sai, né? É isso aí, gente. Muito bem, Grokzilda, vamos então agora pro nosso ACC de Irmãos Green. Bora nós. Bora lá contar umas histórias pras crianças dormirem e acordar nunca mais. Dorme de medo, né? Música. Vamos começar falando um pouquinho aqui de contos de fadas, né? Essas fábulas infantis, né? Que eram uma tradição oral, né? Era uma tradição oral dos povos da Europa. Meu, é que aqui no programa a gente vai acabar entrando em várias versões diferentes, né? Então tem muita versão da mesma história e coisas do gênero, né? Mas a grosso modo eram histórias contadas pelo povo, né? Que a galera contava pros filhos e etc. É aquela história que o pessoal contava antes de dormir, tipo... É que foi diminuindo, né? Depois a gente... Aqui a gente tinha os ditados, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas meio que, tipo, naquela época, pra você ensinar alguma coisa, você tinha essas histórias que era, tipo, estilo episódio do He-Man. Você contava uma história, falava, ó, se você fizer merda, vai dar merda com você. Aí, no final, ainda tinha moral, entendeu? As histórias com lição de moral. É, uhum. E o He-Man no final falava, essa história, nós aprendemos que se eu mandar você ir pra casa da sua avó, você segue o caminho certo, você não vai pela floresta, senão o lobo vai... Nem conversa come. Com estranhos. Exato. Tipo assim. É foda. E o conto de fada tem uma relação muito próxima com a fábula, né? Ou com o folclore, né? É muito legal ver isso na pesquisa, que tipo, folk, né? Na verdade, acho que é volk, em alemão antigo lá, significava povo, né? E lore, que a gente tem aí do inglês hoje, lore, né? Que são os contos, né? Que são as histórias. Então, nada mais era do que agora, né? Aquela voz bizarra do SBT, histórias que o povo conta. Não, sabe, você vai lendo as histórias, sabe o que que parece? Cês, eu não sei se vocês assistiram o seriado The Crown, que conta a época da ascensão da Rainha Elizabeth, e que aí mostra Londres naquela escuridão, cheio de névoa. Aí você pensa assim, nossa, na época que o povo contava essas histórias, devia ser assim, né, tudo escuro, cheio de névoa, porque são pesadas, né, pra contar pra uma criança. Aí você pensa, como pode, né? Sim, sim. Eu acho parecido também com aquele seriado Twilight Zone, sabe? Que cada episódio tinha uma parada bizarra, assim. Tinha um que o cara emagrecia e não parava mais de emagrecer. Tinha outro que queria ter cabelo, mas começava a crescer cabelo e nunca mais parava. E o cara virava uma bola de cabelo do tamanho da cidade, assim. Tinha vários contos assim, bizarros. E me lembrou muito, porque é muito bizarro, né? Os contos que a gente vai contar aqui hoje tem uns que são tensos. Muito doido, né? Mas a grosso modo é isso, o folclore, o conto de fada aí, né, vem disso, de folklore, que são essas histórias que as pessoas contavam. E aí a gente entra nos irmãos Grimm, né, que são alemães, que é o Jacob e o Wilhelm, que o Jacob nasceu em 1785 e o Wilhelm um ano depois. E esses caras tiveram um papel muito importante, que eles juntaram esses contos, eles fizeram um monte de expedição e reuniram esses contos que só eram... distribuídos de forma oral, né? Por isso que eu até brinquei, né? Que a gente vai fazer o reverso aqui, né? Nós somos os irmãos Grimm reverso. Eles fizeram o quê? Eles pegaram esses contos que só existiam de forma oral e compilaram em um livro, documentaram, né? E a gente aqui vai fazer o contrário, né? A gente vai pegar os contos do livro e vai trazer em voz pra vocês, né, cara? Espero que eles não fiquem bravos com a gente. uma coisa que a gente tem que falar também, né? Que antes dos irmãos Grimm, que eles são de 1785, teve o Charles Perrault. Olha aí, o francês voltando. Toda vez que a Rafa tá aqui, a gente tem que falar o Charles Perrault. Charles Perrault. Esse é Perrault. Esse é diferente. E esse cara, ele teve uma importância muito foda, né, também nessa questão dos contos de fada. Só que ele era francês. E ele era, tipo, um escritor, mas ele também era advogado. Então, assim, ele... E ele começou a compilar essas histórias lá por volta de 1697. Então, e ele era muito próximo do Luís XV, aliás, do Luís XIV. É, e o maneiro dele é que ele criou algumas histórias, né? Ao contrário dos irmãos Grimm, que faziam esse compilado, né? Os irmãos Grimm, eles faziam um trabalho de campo, por assim dizer, né? Eles gostavam de ouvir as histórias que as pessoas contavam. Tanto que essas histórias que a gente conhece hoje como Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Gato de Botas, vem tudo do Charles Perrault. Tá ligado? Sim. Ele que, entre aspas, criou o negócio. É, e era uma coisa dos nobres, né? era uma coisa dos nobres. Os nobres contavam pros filhos, contavam em festas, davam risada, ho, ho, ho, aquela coisa bem chique, né? Mas foi justo com ele que isso passou a ser uma coisa dos nobres, porque isso era extremamente vulgar, era extremamente vulgarizado na França, na alta corte, na alta sociedade, porque pra eles isso era história de camponês, eram coisas que os camponeses contavam pros filhos. Aí veio o Charles, esse Poirot, Perrot, e fez esse compilado. Como ele era muito próximo do Luís XIV, inclusive, isso é uma curiosidade, ele que escolheu os arquitetos pro Museu do Louvre e pro Palácio de Versalhes, você tem olha noção aí, do... Pica era o cara. Então, quando ele trouxe esse livro, a galera falou, não, preciso ter, e aí que começou esse grande boom de histórias dentro da alta corte aí, com os reis. Na realidade também, você ter um livro naquela época era praticamente uma riqueza, né? Porque pobre, além de não ter condição de ter um livro, ele não sabia ler. Tinha comida, né, mano? Exatamente. E exatamente esse é o ponto que eu queria chegar naquela hora. Esse tipo de conto era uma coisa de alta corte, né? Então acabou se fechando muito naquele círculo, né? E os irmãos Grimm, quando eles vieram, eles fizeram um compilado também dessas histórias de aristocratas e pessoas importantes. Só que eles falaram, meu, isso aqui é só o iceberg ali, sabe? Só a pontinha do iceberg. É. O que tem de conto foda mesmo é no povão. É a galera camponês que mora lá no meio da floresta, na casinha de bruxa, sabe? E aí que eles conseguiram reunir, mano, foi conto pra cacete. Sei lá, não sei quanto que é, mas acho que são mais de 100, mais de 200, né? Uma cacetada de conto, né? Mas a grosso modo é isso, né? Eles fizeram esse compilado mesmo de contos que a galera contava por aí pros seus filhos, etc. O povão, né? Os camponeses. E transformou isso num livro. Tem esse livro aí pra qualquer um baixar na internet ou pra comprar em livraria. É muito foda. E hoje a gente vai falar de algumas histórias maneiras dessa. Contem pras crianças, mas se vocês quiserem, deixem um pouco mais leves. Porque tem algumas aqui que são meio bizarras. É, né? É um pacoteixo. Hoje em dia... Vai deixar os meninos sem dormir. Acho que a licença é aberta, né? Então acho que cada um pode... Todo mundo pode escrever sobre essas lendas aí, sobre esses contos dos Grimm também. Você pode escrever sua própria versão. Jogos e prostitutas. Não precisa. Já tem. Geralmente eu faço isso. Principalmente pra diminuir a história, pra ver se as meninas dormem mais rápido. Era uma vez a peça vermelha e ela morreu. Fim. Nossa, não é assim também. Tem sempre no final os felizes para sempre. É verdade, né? Mas vocês parecem tão famintos e como são magrinhos. Hein? Nós nos perdemos na floresta. E pensamos que íamos morrer. E é o que vai acontecer. Vamos começar aqui falando de uma história que eu gostei muito, cara. Que eu até falei pra Kel, mandei mensagem pra Kel. Falei, é muito triste ler essas histórias e ver que o Tolkien roubou tudo e colocou no legendário dele lá, de Silmarillion, Senhor dos Anéis, porque tá tudo aqui, né? Ai, cara, essa primeira aqui é muito foda, que são os Três Cabelos de Ouro do Diabo. Conto compilado por eles aí, que, meu, esse conto é simplesmente maravilhoso, porque ele tem uma parte que é muito engraçada. O que acontece... Eu só quero fazer um detalhe, falar aqui, pontuar um negócio. Nesse conto aparece a avó do diabo. Mas calma, a gente chega lá. Eu achei isso super estranho também. Eu pensei assim, como assim o capeta tem vó? Mas, né? E depois eu li o resto, porque esse foi o primeiro que eu li. Aí depois eu li o resto, eu pensei assim, a tendência é só piorar mesmo. Mas vamos contando a história, ó. A história fala de um menino que nasceu lá e tinha toda uma profecia em cima dele, né? De que quando ele crescesse, ele ia se casar com uma princesa. Só que era um moleque pobre, todo fudido, né? Aí o rei viu e falou assim, putz, eu não quero que minha princesa, né, minha filha se case com esse porra aqui, todo fudido. Foi lá e falou pros pais, ó, me dá ele aqui que eu vou cuidar dele, que eu tenho mais condições. E vocês ficam de boa aí, que ele vai crescer um menino, né, bonito, vai virar um príncipe, né? Aí a galera, beleza, entregaram pra ele o filho, né? Ele botou dentro de uma caixa e jogou no rio. Já começa bem a história, bem leve. Nossa, tipo assim, esse peixe não vai casar com minha filha, não. É, e o menino era um bebê ainda, se eu não me engano, na época, né? Ele era bem bebezinho, porque corria tudo no boato, no reino e tal. O moleque não morreu, a caixa não afundou, ficou boiando lá, não entrou uma gota d'água, né? Eles falam na história. E aí é que na profecia inicial, eles falaram que o menino ia ter uma sorte desgraçada. Uhum. Nada ia dar errado pra ele. Nada. Absolutamente nada. Ele Sim. podia fazer tropeçar que ele ia, sei lá, cair em cima de um colchão. Né? Tipo, coisas assim. Exatamente, né? E aí tem um casal que pega a caixa, né? Que moram num moinho lá. A caixa fica presa no moinho e tal. No moleiro. É. São os moleiros. E aí criam ele lá e etc. E o rei, é uma merda, né? O rei passando lá, por coincidência, mó tempão depois, o moleque tava um pouquinho maior, ele viu o moleque lá e falou, esse moleque é filho de vocês? E aí o pessoal falou, não, a gente achou ele no rio, pegou pra cuidar, né? Aí o rei falou, olha só, rapaz, então manda ele lá levar uma carta pra rainha, né? Porque ele é um menino muito bonito, um menino muito, né, espirituoso, ele tem um porte legal, manda ele levar uma carta pra rainha. Aí ele escreveu na carta assim, ó, rainha, quando esse moleque chegar aí com essa carta, mata ele, enterra aí e faz o trampo antes de eu chegar. Porque eu tô a negócios aí, né? E quando eu chegar vai ser isso. Entregaram pra ele e ele foi, né? Cantarolando, tipo o Chapeuzinho Vermelho, né? No meio da noite, numa floresta, ele parou pra descansar numa casa lá, viu uma casa. Aí tinha uma velha lá, falou assim, meu irmão, aqui é a casa de bandido. Você parou numa casa de ladrões, né? Se você ficar aqui, os ladrões vão te matar. Então a melhor coisa que você tem que fazer é sair daqui. O moleque falou assim, não, eu não tenho medo de ninguém não, eu vou ficar aqui. Os ladrões chegaram, putaços, né, bebaços, é, caralho, chegamos, aquela coisa bem pirata. Foram lá e falaram, quem é essa porra desse moleque aqui? Aí a velha falou, o menino aí que tava andando na floresta tá com a carta aí, disse que vai entregar pra rainha. Aí os ladrões foram lá, pegaram e leram a carta. Aí tava lá, falando que ia matar um moleque, os ladrões, caralho. E aí vem a parte que quando eu tava rindo, eu dei muita risada, cara. Que os ladrões pegam a carta que tava escrito, né, mate esse menino que entregar, rasgam a carta, jogam fora e escrevem uma carta nova. E aí fala assim, querida rainha, quando esse moleque chegar aí, faz ele casar com a princesa. Eu dei muita risada. Só pra eu saber, isso tem sem noção. Porque esse ladrão hoje já são ruins. Naquela época, era bem pior, né? Aí os ladrões se compadecem do menino que nunca viu, que tava dormindo na casa desse, e resolve escrever uma carta pra esse... É. Devia ser tipo o Robin Hood Feelings, tá ligado? Os caras, ladrão é tudo da zoeira. É, assim, então. Ah, esse cara aqui é ladrão, é pro rei, esse rei vai tomar do cu. É, caralho, uma forma de zoar o rei também, né? Dar uma zoada nesse rei. O moleque chega lá, né, no rei e tal, e na rainha, aliás, entrega a carta e a rainha bota ele lá pra casar, né? E ele casa com a princesa. Quando o rei volta de viagem, tá lá um moleque casado com a princesa. E o rei fala, que porra é essa, né, mano? O que aconteceu aqui? Aí a rainha explica, né? Eu veio na carta. E ele falou assim, não, eu mandei uma carta totalmente diferente. Era pra você matar ele. Ela, não, tava na carta que era pra casar, casou, tá aí. Aí o rei ficou putaço. E falou assim, olha, então você tem que ir lá no inferno pegar 3 cabelos de ouro do diabo. Por isso que esse é o nome do conto, né? E aí isso me lembra muito Silmarillion, né, cara? Tipo, Beren e Lúthien, né? Vai lá na coroa do Melkor, né? Ah, já sei por que o Febrino escolheu esse conto. Já soube na hora. É, pega uma Silmaril lá pra mim. E aí, meu irmão, ele falou, beleza, né? Foi pro inferno buscar o negócio. Ele passou numa cidade, e aí o nego falou pra ele assim, ó, você pode passar, mas primeiro me fala qual que é o seu ofício, do que você sabe. E ele falou assim, eu sei de tudo. Tudo que você imaginar, eu sei. E aí o nego falou assim, tem um chafariz aqui na cidade que ele soltava vinho. E aí depois ele começou a soltar água e agora não solta mais nada. Por que que isso tá acontecendo? E o moleque, muito esperto, falou assim, pera aí que eu vou e quando eu voltar eu conto pra você. Deixa eu passar. Aí o nego falou, beleza, vou passar. Parece eu no trabalho. As pessoas trabalham no esporte técnico, é isso que a gente faz. Jesus amado. Eu tô com um problema aqui. Eu não sei. Eu vou dar uma averiguada aqui, aí daqui a pouco eu te retorno, tá? Aí eu desligo o Google, por favor. Ou então me aquele ajude. Cara que falou, já fez aí a parada e tal. Você, claro que já fiz. O cara vira as costas e você fala, meu Deus, nem comecei. Você vai correndo pra fazer, né? Aquele esquema. E aí ele passou dessa cidade. Na segunda cidade, pararam ele também, né? E falaram assim, olha, tinha uma árvore aqui que ela dava folhas de ouro. Aí depois ela começou... Aliás, ela dava frutos de ouro, né? Aí depois ela começou a dar só folha e agora não dá mais nada. Secou a porra da árvore. Por que que isso aconteceu? E ele falou assim, não, relaxa que quando eu voltar eu conto pra vocês. Deixa eu passar aí. Esse cara deixou ele passar também. E aí ele chegou no barqueiro, que me lembrou muito o barqueiro do Rio Styx, né? A gente imagina na hora. E o barqueiro tinha que atravessar ele pro outro lado do rio. E aí o barqueiro falou assim, você sabe tudo? Ele também, sei de tudo e tal. Por que que eu tenho que ficar indo e vindo e fico preso nessa barca eternamente aqui? Aí ele falou assim, ó, espera aí, me leva pro outro lado, que quando eu voltar eu te conto. E assim ele conseguiu chegar no inferno. Lá no inferno, e aí vem a parte, né, que vocês falaram que é engraçado, da foto do diabo, né? A parte mais cabulosa da história. É. Né? Que ele chega no inferno, o diabo não tá em casa, mas a avó dele tá lá. Parece aquela história do Nordeste, mano. Lembrei muito do Cordel, né? Do Lampião. É, Cordel. É a avó do diabo. É, cara, muito bom. E aí a avó dele tá lá e fala, meu, vai embora, senão o diabo vai te matar. E o moleque explica a situação e fala, não, não vou embora não, tenho que pegar 3 fios de ouro da cabeça dele. Aí a mulher fica com dó dele também, né? Lembrando que ele era um moleque super sortudo, como a Kel falou aí lá no começo da história. E aí a véia transforma ele numa formiga, e aí o diabo vem, come igual um filho da puta, dorme no colo da véia. A véia puxa um fio do cabelo do diabo, fio de ouro, e ele acorda, ai, o que aconteceu? Ela, rapaz, foi sem querer, tive um sonho, você nem imagina. E aí o diabo, o que você sonhou? E ela falou assim, sonhei que tinha um chafariz que não dava mais vinho. E eu nem sei por quê, imagina, você sabe por quê? E aí o diabo, que sabe de tudo, né, falou, rapaz, você nem sabe. Esse chafariz aí tem um sapo embaixo de uma pedra lá dentro, que é mágico. Quando matarem esse sapo, ele volta a jorrar, mas não conta pra ninguém. E ela, não, quer ir, vou contar não, pode. E o moleque lá, ouvindo tudo, transformado na formiga, né. E aí depois ela perguntou da árvore também, né? Tive um sonho com a árvore, a mesma coisa. Ele falou assim, olha, tem um bicho roendo a raiz da árvore. Nem lembro que bicho que era, vocês lembram? É um rato. É um rato, era, né? Um rato. Um rato roendo a raiz da árvore e ela não vai mais dar porra nenhuma enquanto acontecer. E depois perguntou do barqueiro, arrancando o terceiro fio de cabelo de ouro do diabo. E aí falou assim, rapaz, sonhei que o barqueiro ia pra lá e pra cá e nunca saía disso. E aí o diabo falou, é muito fácil, é só ele falar pra alguém segurar o remo, que aí ele pode sair do barco e a pessoa fica amaldiçoada no barco pra sempre. E o moleque ouviu tudo. Aí no outro dia o diabo foi embora, né, dar um rolê dele de diabo aí. Aí a véia foi lá, a avó do diabo, transformou o menino de volta e falou, bom, agora toma aqui os 3 fios e vai embora daqui, né. Aí o moleque foi, ele passou na primeira cidade lá, ele passou pelo barqueiro, né? Quando o barqueiro trouxe ele, ele contou pro barqueiro o que o barqueiro tinha que fazer. Depois ele passou na cidade lá Detalhe que ele pegou assim, não, eu vou te contar o que você tem que fazer, mas primeiro você me deixa passar pro outro lado. É, ele foi esperto, né? Pra mim não vai sobrar, né? Exato. Verdade, né, cara? E aí depois passou lá na cidade da árvore, né? Os caras mataram um rato, a árvore deu folha lá e deram 2 burros de repleto de ouro pra ele, né? Pra ele levar embora. Acho que deram uma montaria, uma coisa assim, não foi? Acho que deram uma montaria. Jumento. É, um jumento. Com 2 sacos de... Aliás, foram 2 jumentos com sacos de ouro. Uhum. Aí ele foi pra outra cidade, que era aquela do chafariz, que jorrava vinho, né? Contou sobre o sapo. O nego foi lá, matou o sapo, deu mais 2 jumentos pra ele e voltou lá pro reino. Com ouro pra cacete, né, maluco? E com os 3 fios de ouro do diabo, né? O que já passa a primeira lição aí, né? O rei pediu só 3 fios, ele não pediu aquele monte de ouro. Então o monte de ouro era do menino, né? O que você pega na jornada não tem nada a ver com o objetivo que te pediram. Exatamente. Você sai do reino só com um cajado e um arco e flecha e volta com a full plate... Você só entrega lá a galinha pro cara. É verdade, né? E aí o rei ficou louco, né? Falou, caralho, quanto ouro eu quero, né? Onde você conseguiu e tal? Me fala aí, você é meu genro, agora é nova família, casou, o rei esqueceu a treta na hora, né? E aí o moleque falou assim, rapaz, é moleza, você vai lá no barco que fica ali, pede pra ele te atravessar até outro lugar lá que você pega na praia, né? Aí o rei foi lá, o barqueiro falou, segura o remo aqui rapidinho, aí o rei segurou e foi amaldiçoado a ficar no barco, enquanto o menino ficou casado com a princesa, foi feliz pra sempre, totalmente rico, né? Que também passa a segunda lição aí, que é o negócio da cobiça, né? O rei era um cara que só queria a cobiça. Esqueceu todos os princípios dele, né? Quando o Neneco falou de dinheiro, porque ele não queria o genro. Mas quando o cara chegou cheio de grana, ele... Opa, agora é nós. Agora é família aqui, né? Bem-vindo. Exato. Essa história, tipo assim... A lição dela é... Desgraça, pouco é bobagem. E no fim é... E no fim sempre dá, alguma coisa dá certo. Por quê? Porque o rei tentou matar o menino e não conseguiu. Depois da segunda vez tentou matar ele e não conseguiu, né? E da terceira vez ele se lascou. Quando você acha que a desgraça sua tá pouca, ela pode piorar, mas você não preocupa não, que depois dá tudo certo. Verdade, né? Se você tenta matar alguém uma vez, dá errado, segunda vez, dá errado, você desiste, cara. Você fala, foda-se. Sim. E aí, você não tenta de novo. Não que você deva tentar matar alguém, mas caso aconteça, né, vai que aí você desiste. É legal que a Kel acabou de gravar um TPM falando, nunca desista, e agora ela fala, se der errado, você desiste. Ah, cara, quando se trata de matar pessoas, é melhor desistir. Se você tentar matar um bebê afogado no rio e ele não morrer, deixa pra lá. Exato. É, duas histórias já que provam que não vai dar certo. Mas vocês parecem tão famintos e como são magrinhos. Hein? Nós nos perdemos na floresta. E pensamos que íamos morrer. E é o que vai acontecer. Bom, o segundo conto, ele, pra mim o nome dele, eu fiquei assim, gente, o Ganso de Ouro. Aí eu falei, sei lá, esse ganso aí vai ser muito da hora, vai botar vários ovos. Não, não, não. O que é louco, porque a versão que a gente conhece do Ganso de Ouro é do ganso que bota ovo de ouro. E não tem nada, sim, a ver, porque o ganso que bota ovo de ouro não é de ouro. E o nome do conto é Ganso de Ouro. É, porque no conto o ganso mesmo é de ouro, ele não bota ovo. Exatamente. Não lembro de ter lido no conto que ele botava ovo, não. Exato. E o ganso que a gente conhece de ouro, que tá mais mainstream, é aquele que bota ovo de ouro. Mas o nome não é o ganso normal que bota ovo de ouro. É o ganso de ouro, né? É, na verdade, esse é o ganso dos ovos de ouro. É o ganso dos ovos de ouro? Sim. Aí eu olhei e falei, deve ser o ganso dos ovos de ouro. Mas não, é o ganso de ouro mesmo. Que é outra história. Só falando rapidamente, antes daqui eu contar a história do ganso de ouro, o ganso dos ovos de ouro vale uma menção rápida aqui, de 30 segundos. Que era um ganso que botava ovos de ouro, e o dono dele, muito cobiçoso, falou, mano, deve ter um monte de ovo de ouro dentro da barriga dele, né? Então eu não vou esperar ele ficar botando um por um, vou rasgar ele aqui com o machado e vou pegar tudo. Só que quando o cara abriu, era um ganso normal, né? E aí o ganso morreu e ele não conseguiu mais ovos de ouro nunca mais. Que passa aquela lição, né? Que tipo, pô, às vezes sua cobiça é tão grande, você quer tanto que você vai com muita sede ao pote, derruba e morre de sede, né? Mas vamos ao ganso de ouro. Essa história começa com três irmãos. E um desses irmãos era um cara muito cagado, muito errado, muito fodido, a ponto de todo mundo chamar ele de Zé Palerma. Cara, esse então, nome seja... é maravilhoso, cara. Quando eu li, me lembrou sua infância essa daí, viu? Ô, Palerma, vem cá, seu Palerma. Em um belo dia, né, que são contos de fatos, era uma vez. Então, um belo dia, um dos irmãos, o irmão mais velho dele, foi pegar lenha. E a mãe dele, muito feliz, muito contente, falou assim, ah, meu filho, você vai pegar lenha. Então, leve aqui esses ovos fritos, a fritada de ovos para você, e um pouquinho de vinho também para você, né, pegar o seu caminho e ser feliz. Ele foi para a floresta, todo bonitinho, chegou lá e encontrou um anão. E esse anão falou assim, ô amigo, eu estou com muita fome, você poderia, por favor, me dar um pedaço da sua fritada de ovo, me dar um pouquinho de vinho? Aí o cara falou, então... se eu der pra você esse vinho, eu vou ficar com fome. Então, eu não vou te dar. Aí o cara falou, aí ele conseguiu. Ele seguiu o caminho dele, foi lá, foi cortar a árvore, e aí ele se machucou o braço. Só que ele não sabia que ele machucou o braço por conta do anão. Porque o anão, ele não. Então ele não ajudou o anão falou assim, danadinho. Aí se ferrou. Voltou pra casa. Eles ainda precisavam, né, da lenha. Então o segundo irmão falou, não, deixa que eu vou lá, corto lenha, não é possível, cara, vou lá, não precisa se preocupar não. Aí a mãe dele foi lá, fez mais uma, botou lá marmitex pra ele, botou a fritada de ovo, botou o vinho, e ele lá foi ele pra floresta. E ele foi lá, chegou na floresta, encontrou o anão. O anão falou, ô, cara, me dá aí um pouquinho da sua comida, divide comigo, tô com fome. Aí o cara falou assim, então, não quero te dar. Tô afim, não. Basicamente isso. É. Aí foi lá, falou, vou cortar aqui a árvore. Foi cortar a árvore e machucou a perna. O cara conseguiu dar uma machadada na própria perna. E aí tiveram que buscar o cara, levaram ele de volta pra casa. Nisso tava todo mundo, poxa, que bosta, não vai dar pra cortar lenha. Aí o cara lá, aí tipo, chegou o irmão, o Zé Palerma, logicamente. Falou assim, ah, deixa que eu vou, eu consigo, deixa que eu consigo. A galera falou, não, você não, você não vai não. Você é o Zé Palerma, né, cara, o que você quer? Vocês querem pegar o machado? Se eu der um machado na sua mão, você vai fazer merda, cara. Não, se o meu filho mais habilidoso foi lá e cortou o braço, o outro cortou a perna, você vai voltar sem a cabeça. É tipo isso. Para o Zé Palerma, a mãe dele, que também, né, deve ter um grande amor pelo filho, pegou uma braçada na brasa, ou seja, ela pegou a broa que tava mais torrada, toda cagada, e deu pra ele e uma cerveja azeda. E falou, leva isso aqui, ó, e vai lá. Se você não voltar, não vai fazer diferença. É tipo, foi quase isso. Aí ele chegou lá e novamente o anão apareceu e falou, pô, cara, tô com fome, você não tem... Divide um pedaço da sua broa, um pouco da sua cerveja comigo. Aí o cara falou assim, olha, eu tenho uma broa assada aqui toda queimada e tem essa cerveja aqui que tá azeda. Se você quiser comer comigo, a gente come, não tem problema nenhum. Uhum. E aí eles sentaram e na hora que o cara foi tirar a broa da bolsa, ele viu que tinha no lugar tinha um bolo e no lugar da cerveja tinha vinho. Olha aí, cara, aí... malditos duendes. Duendes do bem. Aí o cara falou assim, aí ele ficou todo feliz e dividiu com o bolo com o anão, os dois beberam, comeram, ficaram super felizes. E o anão, em agradecimento, deu um ganso pra ele com penas de ouro. E aí, não, o cara calma ficou... aí. Na verdade, o anão falou assim, ó, lá na frente, você tá indo cortar lenha, tem uma árvore. Você corta aquela árvore e aí na raiz da árvore tem um bagulho pra você lá, tem um lance. Mas ele não fala o que que é, ele deixa um mistério, né? Aí ele vai lá, corta a árvore e na raiz da árvore tem um ganso. Aí você, ah, como assim? Abstrai, né? Seu conto de fadas. Você simplesmente aceita. Vai ver que esse ganso tava lá na raiz da árvore que dava fruto de ouro lá no outro conto. É? E o rato era verdade, ele tava roendo a raiz. É. Aí ele pegou do jeito que o Zé Palerma é, nem ia perceber, né? As maçãs de ouro, mas tudo bem. Ele pegou o ganso e o ganso tinha penas de ouro. E ele falou assim: ah, peguei esse ganso maravilhoso, o que que eu vou fazer? Vou dar um rolê por aí. Não, o final algo... dessa história, ó. Começa tão legal, né? Uma história que começa tão legal. Você já tem o primeiro ensinamento aí, né? Pô, o cara, né, contribuiu, ajudou, aquele que divide, né, só tem a ganhar. Então, pô, ajude o seu amiguinho, divida com o seu amiguinho e tal. Começa tão bem, mas vira uma loucura do cara. Não, se acabasse aqui, você já ia ficar, olha que incrível, ele ia voltar que pra legal. Casa, levar o então. Ponto, mas não, né, tem que ter uma loucura do cara. Muito bem, aí ele foi andando e chegou numa estalagem. Nisso, o filho do estalajadeiro tinha três filhas, três irmãs, olha aí, três irmãos, três irmãs. E elas ficaram malucas pra pegar o que queria, porque queriam a pena de ouro do ganso, porque queria pegar no ganso e etc. Vai pra balada, aí o cara foi... tá ligado? Pra pôr na roupa, vai pra balada, vai pra night. Puta, tá magia, assim, né? Beleza. Dourado, maravilhoso. Aí o cara foi dormir, o Zé Palerma foi dormir e o ganso ficou lá de boa. Zé Palerma é muito bom. Quando você fala Zé Palerma, cara, tem que pôr um desse no Estranha História. Tem o Zé Palerma. Ai. Aí a primeira irmã chegou e falou assim, não, vou lá, vou pegar. Aí ela foi lá sorrateiramente e encostou no ganso. Ela pegou no ganso, grudou. E grudou no ganso, aí você fica... Era um ganso de ouro com cola, super cola mágica, e aí você tudo bem. Aí veio a segunda irmã e falou assim, como assim, cara? Como assim você tá grudada? Não, não, deixa eu vou te tirar daí. Aí ela encosta na irmã e fica grudada na irmã. Parece aí aquele episódio do Chaves, né, que a galera toma choque e fica numa fileirinha, né? Oh, eu lembrei disso na hora, juro pra você que eu tava lendo, lembrei dessa cena. Eu falei, mano, não é possível. Aí veio a terceira irmã, o que aconteceu? Ficou grudado nela. Aí ficaram as três de mãos dadas. Aí o Zé Palermo, com dor do outro dia, olhou assim e falou assim, tá bom, né, tudo bem. Tá tudo certo, né? Três pessoas grudadas no meu ganso? Ok. E ele pegou o ganso e foi levando embora e levou as três irmãs juntos, arrastando todo mundo. E aí ele andando lá pela estrada de novo, ele conseguiu o caminho dele, falou assim, vou dar mais um rolê por aí, tem um ganso de ouro, deve ser divertido. Encontrou um padre. E aí o padre olhou e falou assim, onde já se viu três moças correndo atrás de um rapaz? Isso não se faz. Não, pensa comigo, a ideia do cara, é Palermo mesmo, realmente, que ele, na hora que ele viu que tinha três mulheres grudadas no ganso, por que que esse Palermo foi sair na rua com as mulheres, gente? Mano, ele deve ter olhado pra meu ganso aqui. É, tipo assim, dane-se, deixa pra lá, fica assim mesmo. Mas o padre ficou em choque quando viu isso e falou assim, não, meninas, por favor, voltem já pra casa. Aí foi lá segurando a mão da última e grudou também. Que cena ridícula do caralho. Eu vi que ele tá nascendo no meio da rua. Todo mundo pendurado igual uma folha de papel, tá ligado? Quando você corta assim as criancinhas na folha de papel, fica um monte assim um do lado do outro. É a minha esperança que todo mundo. Ai. E aí eles continuaram andando pela cidade. E aí veio o sacerdote. Falou assim, meu padre, como assim? Daqui a pouco você tem missa. E como é que você tá aí correndo atrás de três menininhas? Como assim, cara? Não, você tá errado, pode vir aqui. Venha já aqui, segurando o padre grudou também. Mano, aí você já pensa, essa história tá muito surreal. Aí ele chega em uma cidade e lá tem vários anúncios, etc. E o rei anunciou que ele tinha uma filha que era muito infeliz, era muito triste, ela não ria por nada. Eu não sei se ela tinha problema no dente, sei lá, alguma coisa, ela não sorria pra nada. Problema no dente foi ótimo. Ela era tipo o Robert De Niro, que não ri nunca, tá ligado? Tipo isso. Ela não ria nunca, podia vir bobo da corte, qualquer coisa ela dá risada. Aí falou assim, aquele que fizer a princesa rir vai se casar com ela. Aqueles que falharem vão ser decapitados, afinal de contas nada é tão fácil, né, na vida. Uhum. E aí o Zé Palermo prontamente, né, chegou lá e se apresentou, falou, vim aqui pra fazer a princesa rir. Na verdade aí, ele meio que passou, né? Ele meio que passou, a princesa olhou e começou a rachar o bico daquela cena ridícula do caralho. Imagina, chega o cara com a cara de bobão. Ai, princesa, tudo bom? E com o ganso, três mulheres, um padre, um sacerdote, todo mundo atrapalhado, andando, sendo arrastado pelo Zé Palermo. Mano, e aí a princesa, obviamente, rachou o bico e, obviamente, o rei olhou pra aquela cena e falou assim, eu não acredito que deu certo, não foi uma boa ideia, acho que essa não foi uma boa ideia. E aí ele pega e cria novamente, aí a gente tem os desafios do rei para o Zé Palermo conseguir ficar com a filha dele. Uhum. Então aí o rei fala assim, não, você é muito maluco para ficar com a minha filha. Então primeiro eu vou desafiar, eu desafio você a trazer uma pessoa que consiga beber todo o vinho da minha adega. Aí o Zé Palermo falou, poxa, cara, queria tanto casar. Vou ver se o anão me ajuda. Aí ele voltou na floresta e aí, em vez do anão, ele encontrou um cara lá, falando assim, poxa, cara, eu tô com tanta sede, eu acabei de beber um barril. Que coincidência incrível, né? Você vai na floresta, o que você acha? Um esquilo? Não, você encontra justamente aquilo que você precisa. Não, cara, não, nossa, eu tô com tanta sede, eu preciso muito, eu acabei de beber um barril inteiro de vinho, eu já bebi água, já bebi tudo, e nada me sacia a sede. Aí o cara falou, Zé Palermo, todo inocente, falou assim, nossa, cara, eu tenho exatamente o que você precisa. Aí ele voltou, levou o cara, e o cara bebeu, tipo, em menos de um dia, bebeu todo o vinho. O cara bebeu até ficar com dor nas costas, tá ligado quando você come que dá uma dor nas costas? O cara bebeu. Bem colocado. Tinha, tipo, a quantidade de barril de vinho que tinha, depois eles se tornaram barril de mijo, né? Porque o cara deve beber e mijar ao mesmo tempo, não é possível. Olha a imaginação do pensando, o que que a Kel foi pensar? Não é Brahma não, caralho, é vinho. É vinho, e não dá assim também, não. Aí, muito bem. O cara falou assim, não. Aí o Rafa falou, caraca, eu não acredito que esse cara... É muita coincidência, não é possível. Esse cara deve ter feito alguma coisa. Vou dar um desafio mais difícil. Zé Palerma, por favor. Preciso que você traga pra mim, pra você ficar com a minha filha, um cara que seja capaz de comer uma montanha de pão. Aí o cara, tá bom, né? Vou ver se eu consigo fazer. Aí ele foi lá pra onde? Pra floresta. E o que tinha lá? Que já virou o point, né? Aí chegou na floresta e tinha lá um cara, tipo, magro, desesperado, falou, eu estou com muita fome, não importa o que eu coma, eu sempre estou mais magro. Aí ele pega, vai comer, aí ele pega, tá lá apertando, né, fazendo mais um furo no cinto. Aí fala, eu preciso comer, não sei, eu comeria muito agora, eu quero muito comer. Aí o cara, o Zé Palermo, obviamente, chegou e falou assim, já sei, o que que eu vou fazer com você, vem comigo. O Zé Palermo é um slot, né, mano? E aí ele volta com o cara que come pra caramba e o rei fica, não, tragam toda a farinha do reino, todas as farinhas, tudo quanto é produção de farinha, pode trazer que a gente vai fazer o maior pão, tipo pão do Guinness. Fizeram um pão do Guinness Book gigante, uma montanha de pão, e o cara obviamente comeu. E o rei falou assim, não é possível, esse cara tá de sacanagem comigo. E tipo, detalhe que nessa hora você não sabe mais o que aconteceu com o pato, com o sacerdote, com o ganso. Foda-se o ganso. Foda-se tudo, né, cara? Eu tava pensando nisso agora há pouco. Eu falei assim, gente, depois que ele conhece a princesa, o que aconteceu com o povo que tava grudado no ganso? O ganso deve ter soltado. Né? Até. Supõe-se, né? Porque ele fica rico depois, né? Ele fica vivendo rico lá e tal. É. Mas ganso, não sabemos. E aí o rei pegou e falou assim, não. Isso aqui tá muito fácil pra você, então eu vou te propor um desafio impossível. Eu quero que você traga pra mim um navio que navegue por mar e por terra. Aí ele falou assim, agora fodeu. O que eu vou fazer? Vou pra floresta. que lugar maravilhoso você achar um navio na floresta. E aí ele foi pra floresta e quem tava lá era o anão. Aí ele falou assim, não, eu já te ajudei. Te dei um ganso, né? Já fui lá comer, fui lá e bebi. Aí você já fica, danadinha, então era você que tava disfarçado. Aí ele fala assim, eu vou te ajudar mais uma vez. Vou te dar aqui o seu navio com rodinha, que vai andar na terra e que vai andar na água também. Aí o cara leva o navio que anda por terra e por água, e aí o rei simplesmente não tem o que fazer. Ele fala, ok, foda-se. Fica aí com essa criança, desisto. Fica com a minha filha, desisto. Não tenho mais o que fazer. E aí o Zé Palermo torna rei, final da história. E rico, né, por causa do ganso. E aí eu pergunto, qual que é a moral dessa segunda parte? Será que é a retribuição? Olha, você recebeu o que você ajudou? Pode ser. Nunca desista dos seus sonhos. porque é muito maluca, penso, né? Ele deve sair, assim, da presença do rei, pensa, nossa, lascou agora, o que que eu vou fazer? Mas mesmo assim, ele vai, ele não conta, ele não fala hora nenhuma que ele não ia, ele vai. É, não sei, tipo, pessoas inocentes se dão bem na vida, é isso. Inocentes são pessoas Palerma, né? Palerma, se fosse assim, eu tava rica, gente. Não é tem que ser não. Palerma, né? Não adianta. Não, mas eu acho que é um pouco disso também, a moral dessa daí. De tipo, você vai receber muito mais do que você deu, né? Porque, sei lá, ele deu o quê? Pão queimado e a porra da cerveja choca. E aí, em troca, recebeu o ganso de ouro e o reino, né, cara? Além das ajudas lá, né, e tal. Então, acho que tem muito a ver com isso, ajuda. Tem uma frase que eu odeio, que é... Toda boa ação... Como é que é? Não tem boa ação sem punição. Puta, eu acho essa frase tão bosta. Porque isso desmotiva as pessoas a fazerem coisas boas, tá ligado? Então, esse conto, por mais bizarro que seja, acho que ele deixa um pouco dessa mensagem. Coisa boa traz coisa boa, sim, cara. Não traz punição, não. O que traz punição é você ser filha da puta. Concordo totalmente. É porque, verdade. Tipo, o cara, em primeira instância, né, podia falar assim, não, o cara ajudou ali, pegou o ganso aí, do nada o cara começou a grudar, tipo, porra, todo mundo grudando no meu ganso, que merda, toda boa ação. Todo mundo grudando no meu ganso, é ótimo. Sai, desgruda do meu ganso. O pessoal que é ciumento é meio assim, né? Desgruda do meu ganso. Mas vocês parecem tão famintos. E como são magrinhos, hein? Nós nos perdemos na floresta e pensamos que íamos morrer. E é o que vai acontecer. Só pra dizer, Pele de Asno foi o pior conto que eu li. desses todos que a gente leu, Pele de Asno, pra mim, foi o pior. Esse daí eu tinha lido quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade. Eu tinha lido a versão que a Ruth Rocha fez. Ela fez dos contos do Poirot lá. Poirot, do Poirot. Poirot. Ixi! Poirot. É do Hércules ou é daquele... É do Charles. É do Perrot. Poirot, tá maluca? O Rocha também, já tá confundindo a Agatha Christie com o conto de fábula. Ixi Maria, daqui a pouco vai aparecer, sei lá. Bem, Pele de Asno conta a história de um rei que era casado com uma linda esposa e todo rico e tal. E tinha um asno mágico que chorava ouro. Bonito, um dia, hein? A esposa dele morreu e fez ele prometer que ele só se casaria com uma mulher bonita e que tivesse as mesmas qualidades que ela. Mas o rei... que ela... Hã? Ele queria, ela queria que tinha que ser mais bonita que ela. É, tinha que ser mais bonita e mais fodona do que ela, porque ela era humildona. É. Não, demais da conta, né? Parece até parente seu lá. Aí... O rei caiu em depressão, aí ele pensou assim, não, agora eu vou arrumar outra esposa. Aí ele, o que que ele pensou? Que a única mulher que faria ele cumprir a promessa pra ex-esposa seria a filha dele. Essa parte eu detestei. Uhum. Aí ele essa vai atrás da... Meu Deus. Hã? É sinistra essa parte. Em choque. Aí você pensa assim, misericórdia, aquele povo dessa época era muito perturbado. É. Mas... Game of Thrones total. Né? É por isso que eu não assisto Game of Thrones. Aí ele vai atrás da fada madrinha, né? Pra consultá-la. Achando assim, ela vai me apoiar, né? Lógico, sou o rei. E aí ela aconselha, aí ela faz 3 exigências pra ele, pra consentir que ele case com a filha dele. Ela pede um vestido da cor do céu, um vestido da cor da lua, e um outro tão brilhante quanto o sol, e por fim, a pele do asno. Sim. Aí o rei já tava tão doido pra pegar a menina, que ele consegue tudo que a fada madrinha pediu. Uhum. A fada madrinha mais esperta que tudo. Que a menina, imagina a menina pensando, né? Tipo assim, vou casar com meu pai, esse velho nojento, misericórdia. Dá um... A menina tava desesperada, né? É. Aí a fada madrinha coloca um baú, dá ela num baú encantado com todos os presentes do rei e manda ela usar a pele do asno como disfarce e manda ela embora. Aí a princesa foge. E numa cidade ela acha um engenho e consegue um emprego na cozinha. Só que como ela usa a pele de asno, ela parece feia. Sim. Tanto que o pessoal começa a dar a ela o apelido de pele de asno. Aí, num dias festivos, um dia que tinha festa no povoado, ela vestiu os vestidos que o pai tinha dado. Aí um dia o príncipe passa ao lado do quarto, espia, príncipe sem vergonha. Príncipe filho da puta, né? Então, né, cara? Que porra de príncipe é esse, né? Espiar no buraco da fechadura da mulher. Aí ele se encanta com ela, porque ele vê que ela realmente é bonita, que chega a adoecer de saudades. Sim. Que nada poderia curá-lo se não fosse um bolo feito por ela. Que príncipe, ah, esse melhor negócio, príncipe, né? Viu? Filho da puta, né? Tarado, boedo, caralho, puta glutão, né? Dois doidos pra pegar a princesa, coitada. Aí o pai e a mãe, né, olha pra ela e pensa assim, Deus me livre, meu filho, casar com uma mulher dessa. E, mas ele não se convencia de mudar de ideia. Enquanto ela preparava o bolo, um anel caiu na massa, e na hora que o príncipe comeu, ele falou que só se casaria com a mulher cujo dedo se encaixasse no anel. Aí que lembra a gente a Cinderela, né? Que é, no caso, é no sapatinho. Sim. Aí não serviu no dedo de nenhuma mulher, até que ele pede ela que tentasse. E que realmente o anel serviu nela. Aí ela veste os vestidos bonitos, e os pais veem que ela realmente é bonita. Aí no fim, ela casa com o príncipe, descobre que o pai dela já tá casado, ou tipo assim, tô livre, e eles vivem felizes pra sempre. Olha aí, que bom. E super rápido, super resumido, gostei. É, esse é fofo, esse conto é fofo, né, cara? Eu fiquei pensando, né, a Cinderela, ela tinha um pé muito pequenininho, e por isso que ninguém mais conseguia calçar o sapato dela. Olha, isso, desculpa, isso é um ponto que eu sempre vejo as pessoas falando. ela devia ter um pé. Por que que ela não podia ter um pezão gigante, né? Eu sei, 56, eu sei, tá ligado? Por causa da Disney. Tá, a Disney. O cara chega com um sapatão, é 33. E quer calçar na mina, a irmã dela, que tem um sapato 43. Aí não funciona. Seguinte, segundo no filme, no live action da Disney, da Cinderela, que foi lançado em 2015. Olha o documento histórico. Eu sei que a gente não tem nada a ver com isso. O sapatinho era mágico e ele só se encaixaria perfeitamente no pé da Cinderela. Outras, qualquer outras poderiam calçar, mas como ele era mágico, ele só enfiaria no pé da Cinderela e pronto, acabou. Ele mordia, mordia o dedão. Sim, eu sei, mas aí eu pergunto, por que que a Cinderela tem que ter pezinho, entendeu? Todo mundo fala isso. A Cinderela podia ter um pé número 49, tá ligado? E o sapato podia ser um sapato gigante. Toda vez que eu vejo a Cinderela, eu imagino ela calçando 37. Então, todo mundo imagina isso. Aquele pezinho meio pequenininho, branquinho, sabe? Ela podia ter uma chaproca do Shaquille O'Neal e a porra do sapato não entrava em ninguém, porque ela é gigante, tá ligado? Vai ser uma panela. Agora, tipo, um anel, um pé, sei lá, podia até ser isso aí, mas e o anel, velho? O anel é uma coisa comum. Agora, como é que só cabe no dedo da mina? Será que, tipo, o anel dela, ela tinha um dedo gigante de proctologista? Jesus amado. Esse bagulho do anel e a parada do sapato da Cinderela, lógico, são metáforas, né? É aquele negócio do amor. Eles representam o amor. Por que que o anel não cabia em outro dedo, aquela coisa? Porque é o amor do príncipe, né? O amor do príncipe só seria encontrado nela, né? E o amor dela também, aquela reciprocidade deles dois. Então não tinha possibilidade dele ficar com outra pessoa. Ele só encontraria amor nela. Ele só entregaria o amor dele pra ela. O anel e o sapatinho são uma metáfora, né? O que a gente passa às vezes na vida, né? Você passa por tantas princesas, tantas pessoas bonitas, tantos príncipes, mas você sabe que só tem um que é do seu tamanho certinho, do seu jeitinho, que tem o anel que cabe no seu dedo ou que tem um sapatinho que cabe no seu pé. Ah, bem bonito! É. Traz um pouco de beleza, né, pra essas histórias bizarras. Mas é tanto que, igual no conto da Cinderela, ele conta que as irmãs tentam calçar o sapato, ela consegue, quase deformando o pé, só que a mãe delas fala, né, assim, essa dor toda vai valer um sacrifício, você vai virar rainha. O príncipe sabe que ela não é a Cinderela, mas ainda sai com ela, leva ela para cumprir a palavra que ele deu, entendeu? Porque mesmo ele sabendo, ele quis honrar a palavra dele, mas ele sabia que não era ela, ou seja, Sim. Ele não estava sendo enganado. Ele só queria honrar a palavra que ele deu. Sim. Tem uma versão muito doida do conto da Cinderela, que também tem aquele negócio de que entrou pro livro dos irmãos Grimm, não entrou, tem algumas versões que tem, que não tem, que é a do sapato de ferro, né? Que no final as irmãs da Cinderela são amaldiçoadas e condenadas a usarem sapatos de ferro em brasa. E elas colocam aquele sapato de pé e queimam o pé e é bizarro, né, cara? É muito caro. Nossa, você pensa que não pode piorar? Pode piorar. Realmente, a história pode piorar. Pode ficar mais cabulosa. Tinha umas comunidades na China, né, que a galera desde pequenininha usava uns sapatinhos muito pequenininhos pra ficar com o pé pequeno e, tipo, acabava com todos os ossos do pé. Na África, você tem mulher que tem um pescoço de um metro, porra. Também. O Sabrina não diga, né, mas eu não sei quantos anos você tem, Kel, mas eu acho que você é bem mais nova que eu, porque na minha época era um negócio assim, tipo, ah, não, você pode calçar o sapato número A menos pro seu pé não crescer muito. Ou então, se você calçava igual as minhas meninas hoje, calça 28, você usava 27, até você tá calçando 29. Caraca! Aí quando você começava a calçar 29, aí você começava a usar 28. Caraca! Mas vocês parecem tão famintos e como são magrinhos. Hein? Nós nos perdemos na floresta. E pensamos que íamos morrer. E é o que vai acontecer. O próximo conto é Gato e Rato em Companhia. Esse é um conto muito simples, mas eu gosto dele, cara. Entendi, bulhufas. Você não entendeu? Ele fala um pouco sobre ingenuidade, cara. Sobre confiança. Não, eu nem sei, entendi, mas eu acho que, né... O texto que eu não sei se não você tá leu muito... o mesmo texto que eu li, mas ele foi traduzido, tipo, no Google Tradutor, aí tava bizarro. Aí tava assim, o gato se casou com o rato. Aí o rato, seu companheiro, mouse. Aí eu... É, parece que foi isso mesmo. Parece que ele foi traduzido do, de, direto do Google Tradutor e jogado lá algumas coisas. Não dá pra entender. Cara, esse conto conta a história de um gato que se apaixona por um rato, né? E o rato também se apaixona pelo gato, e eles vão viver aquela relação completamente impossível, né? Um gato e um rato casados. Se casam, vão morar junto, e aí o gato fala, meu, quando chegar o inverno vai ser osso, né? Porque você é um rato. E o rato fala, é mesmo, né? A gente tem que dar um jeito aí de guardar comida. E eles guardam um pote de manteiga. E aí eles pegam um pote enorme de manteiga e guardam na igreja. E ficam morando lá na casa. Aí o gato fala assim, rapaz, eu recebi um convite hoje pra ser padrinho do filho de um amigo meu. Você não tem nem ideia, lá na igreja. Aí o rato fala assim, nossa, que legal. E o gato fala, eu vou lá e você fica tomando conta da casa? E aí o rato fala, tá bom. Aí o gato vai lá, pega o potinho de manteiga e nas bordas do potinho ficou um pouco de manteiga, assim, sabe? Quando você enche demais um pote, né? Aí você fecha e fica aquele tantinho por fora. O gato lambeu aquele tantinho por fora ali tudo, né? As bordinhas. E ele voltou pra casa e o rato falou, e aí, como que é o nome do filho do seu amigo? Aí ele fala, o nome dele é Borda. E o rato fala, que nome estranho. Nossa, que nome estranho, tudo bem. Passa um tempo, o gato de novo com a fome do caralho. Eu vou lá, fui convidado pra ser padrinho de outro amigo meu. Vê você se pode, uma coincidência dessa. E aí o ratinho, coitado, oh, que legal, né? Pô, parabéns. Aí o gato, você toma conta da casa que eu vou lá na igreja? Ele, toma, pode ir lá. Aí o gato vai lá e come metade do pote de manteiga. E aí ele volta e o rato pergunta, como que é o nome do menino dessa vez? Aí ele fala, o nome dele é metade. Que nome doido, né? Aí o gato ainda fala, na minha família é um nome muito comum, né? Coisa assim. É. Safado, caralho. Na sua família sempre tem um som bizarro, tipo as Trouble. Aí, ó, acontece. E aí ele vai por uma última vez lá, come o resto do pote, volta, a mesma história, um novo cara, e aí o rato pergunta, como que é o nome do menino? E ele fala, o nome dele é Finalizado. E aí o rato fala assim, nossa, sua família aí tem muita gente estranha, não sei o quê. E aí o rato, quando chega o inverno, vai lá na igreja, né, descobre o pote junto com o gato, e o pote tá lá vazio. E aí o rato consegue fazer a associação, né? Falou, pô, então você veio aqui, você lambeu em volta ali na borda, depois você comeu metade, depois você comeu tudo. Por isso que você me contou aquela história. E agora não tem mais nada. E aí o gato vai lá e come o rato, porque, né, chegou o inverno. Isso é muito uma história de confiança e traição, né? Às vezes a gente confia tão cegamente numa pessoa que pode ser a história mais da carochinha. Sabe, pô, fui convidado pra ser padrinho de uma pessoa chamada Metade. E você acredita. Porque a sua confiança é cega em muitas pessoas, né, na nossa vida. Pode ser a história, mas aí depois, lá na frente, que você descobre a traição, não sei o quê. E sempre tem aquele momento que você fala assim, cara, como eu não entendi, como eu fui enganado, né, por um papinho desse. Ou como meu amigo foi enganado por um papinho desse. Como que ele não se ligou, né? Que era uma cilada. É, cilada Bino. É, então. Eu acho esse conto muito... Ele é um conto muito simples, muito curtinho. Mas acho muito legal, porque o rato tem um pouco de ingenuidade, né? Mas eu acho que a ingenuidade do rato provém muito mais da confiança, sabe? Dele confiar inteiramente no gato, né? Sim. E nesse conto, quando chegou no final, o tradutor tava tão maluco que ele começou a trazer umas palavras em italiano. Aí, tipo... O último nome era Tutto Papado. Nossa senhora! O cara traduzindo... Eu também tava bem. O primeiro nome era Off. Off? Tipo, desligado? Mas cara... o conto em si, eu, você sabe quando você já tá tão acostumado a ver o final feliz? Na hora que o conto aparece assim, o gato comeu o rato. Aí na a última frase assim, assim são as coisas desse mundo, eu tô assim, eu não aceito isso não. Exatamente. Quem escreveu, né, quem contou tava muito amargurado, né, cara? Não, a impressão que dá é que é tipo assim, eu estava lá, os irmãos Green de boa, falando lá, ai, viveram felizes para sempre, ai, ele se deu bem no final, ficou rico, aí deu alguma merda, levou algum chifre, algum dos dois falou assim, e o gato comeu o rato, e assim que é a vida, tá? Né? Tipo, oh, isso. Mas só tipo lembrando... assim, se você é bonzinho, só se ferra. É. Mas só lembrando que os irmãos Green foram os caras que compilaram Eles não contaram porra nenhuma. Tudo isso aí foi a galera que contou pra eles, né? Eles colocaram uma vírgula ou outra, lógico, né? Mas a grande maioria dos contos não foi eles que inventaram, não. Foi nego que contou pra ele lá do campo, né? Mas isso aí tá muito pessoal. Tá muito irmãos Grimm. Ele tinha cara de ser traído. Né? Mas vocês parecem tão famintos. E como são magrinhos. Hein? Nós nos perdemos na floresta. E pensamos que íamos morrer. E é o que vai acontecer. Eu vou contar, então, o conto das três fiandeiras. A primeira vez que eu vi esse conto, eu vi na Cultura também. E era uma versão muito, muito mais legal. Mas enfim. E nesse conto começa com a menina que ela quer casar. Tem lá o Santo Antônio com virado afogado no copinho d'água. E ela não consegue casar, ninguém quer casar com ela. E tem um rei que fala assim: não, você. Eu quero muito casar com alguém, mas pra essa pessoa casar comigo, ela tem que fiar, saber fiar muito bem. E a ponto de eu tenho aqui uma sala cheia de lã e eu quero que ela fie essa lã todinha e se ela conseguir, eu vou casar com ela. E aí a menina fica maluca, ela fala assim, não, vou ter que dar um jeito, eu quero muito casar. E ela se apresenta pro rei e fala assim, não, quero muito casar com você, etc. Aí o cara fala, não, beleza, fica aí essa noite, amanhã de manhã eu volto e aí a gente vê se você conseguiu ou não fiar tudo que tá aqui. E aí ela entra e ela começa e ela fala, não vou conseguir. E aí ela começa a chorar desesperada dentro da sala e aparece uma tia velhota. Nossa, essa cena é muito sinistra. A mulher tá na sala chorando sozinha no escuro, aparece uma porra de uma velha toda carcomida, corcovada, com vestido branco, toda cagada, você é louco, velho. Eu corria na hora. Eu pensei a mesma coisa, eu saía correndo. Não esperava ver que ele tava falando, não, tô fora. Você é louco. E aí a mulher chega e fala assim, não, eu vou te ajudar, eu sou fio aí há muitos anos e etc, se você quiser que eu te ajude, eu vou te ajudar, mas com uma condição, no dia do seu casamento, eu vou vir e você vai na festa, né, durante o banquete, você vai ter que me chamar de tia 3 vezes. Aí você já fica, eita porra, olha a merda. Ai, e aí a véia vai lá, fia toda a lã, tipo, desesperadamente, igual a louca, toda lá curvada, e aí, no final do dia, ela tem a sala inteira, tá toda fiada, já tá tudo certo. E aí chega o rei e fala assim, não, já que você é boa mesmo, você fia aqui, mas tem uma outra sala aqui, sala número 2, que era da candidata anterior. Por favor. Então, só pra gente ter certeza aqui, confirmar aqui o seu currículo, então eu vou deixar aqui você mais um dia e aí amanhã eu volto pra gente conversar. E nisso aparece outra, fica desesperada de novo, né, que ela fala, agora fodeu, não vou conseguir ajuda dessa vez. E aí aparece uma segunda tia velhota do mesmo jeito, toda cagada, toda fodida e tipo, fala assim, não, eu vou te ajudar, vou fiar pra você, mas da mesma forma eu quero que você, né, quando você for casar, você me chame pro seu casamento e me chame de três vezes de tia durante o banquete. E aí tudo bem. E aí acontece a mesma coisa, no outro dia tudo fiado, e o cara fala, não, mas só pra gente confirmar mesmo, assim, de verdade, que você não tá mentindo, só mais um dia, vai, aí você vai aqui, você fia aqui pra mim. Não sei se esse cara, se esse rei, tipo, tinha várias produções de tecido, mas enfim. E aí, ele pegou e deixou ela mais uma vez e da mesma forma, e aconteceu a mesma coisa. Ela, desesperada, de novo, aparece uma terceira tia, uma terceira senhora, e fala, não, vou te ajudar, mas tem que me chamar de tia 3 vezes, seu casamento, tá ligado já, e tal, esquema, beleza. Foi lá, fiou tudo. Aí o rei falou assim, ok. Né, três salas, 3 dias, realmente você sabe fiar, você sabe o que você tá fazendo, então eu vou casar com você. E aí eles se casam e vêm as três senhoras pro banquete. E aí ela fala, não, tia, senta aqui, tia, come isso aqui, tia, não sei o quê. E aí o rei fala, nossa, cara, tô tão feliz que estou casando com uma mulher que fia lãs infinitas, isso é maravilhoso. Mandou trazer as rocas de ouro mais fodas. Cara, não, peraí, eu tenho que que parar só um pouquinho. Essa festa de casamento, cara, traduz muito a vida da dona de casa. Porque na festa de casamento da mulher, ela só ganhou utensílio pra fiar. Ganhou lã, ganhou roca, ganhou cadeira, ganhou não sei o que, só merda. Tipo, um cara casa, ele só ganha micro-ondas, liquidificador, triturador de alimento, né? Umas porra assim, né, cara? Baqueiro, vários copos, nada a ver. A melhor coisa que panela de pressão, então, é uma beleza. E ferro de passar roupa. Tem três, pra quê? Panela usada, né? Essa panela aqui é da sua avó. Vem com aquela crosta de gordura embaixo. Parece uma panela de barro, mas não. É de ferro com gordura. Que horror, Deus. Ai, imagina a cena, né? Tipo, tá a princesa lá, o rei fala assim: não, eu vou, como a gente tá casando hoje, vou te dar o presente, vou dar um presente pra você. Por favor, gente, tá aqui atrás dessa cortina vermelha de veludo gigante. Por favor, abram. Aí abre lá, tem um monte de roca, um monte de lã pra ela se trabalhar mais. Aí você fica, meu Deus. Não. E aí nisso... O rei, né, fica inculcado, né, com a aparência das tias da rainha, da nova rainha. Fala assim: mas, minhas senhoras, não, me desculpe a minha intromissão, né, mas por que que as senhoras são assim, todas curvadinhas, tão com a não, boca... Não, ele não falou assim. Ele falou: por que que vocês são feias pra caralho? Exatamente. Chegou educadamente e falou assim: com licença, senhoras, por obsequio, por que as senhoras são feias pra caralho? Aí ela fala assim: não, as minhas costas são assim, curvadas, e eu tô assim, meu pé tá todo cagado, minha cara tá toda acabada, de tanto fiar, e de tanto ficar fazendo lã, etc, durante a minha vida inteira. Aí o rei ficou horrorizado, né, falou assim: eu acho que se eu mandar a minha esposa aqui, que tá tão bonitinha, fazer isso pelo resto da vida, ela vai ficar assim. Então, minha querida esposa, a senhora, você não se importa, né, se eu te proibir de fiar pelo resto da vida? E ela fica feliz. Nossa, aceita, obviamente. A gente podia ficar feia de limpar a casa e passar roupa, né? O marido fala: vou te proibir de passar a roupa, deixa que eu faço. Cara, esse conto, ele parece muito um conto que eu também não gosto, que é do Patinho Feio, que é o cara que ganha sem fazer porra nenhuma, né? Porque a mina ganhou o prêmio sem fazer porra nenhuma. Tipo, sim, ela, se na história falasse assim: nossa, ela tentou fiar a noite inteira. Ela tentou fiar até não conseguir mais. E aí o nego falou: não, essa mina merece ajuda. Mas não. Ela simplesmente falou: não dá. Começou a chorar. Veio as véias, fiou pra ela, arrumou um marido pra ela. Ela virou a porra da rainha. No final, as véias ainda foi lá e falou: ih, cara, quem fia fica zoada. E o cara falou: opa, então minha mulher não pode. Ainda livrou ela de fiar e aí ficou feliz sem fazer porra nenhuma. Como assim, mano? Gosto, quero, como faz? Também, me conta aí, onde que eu procuro? Onde que eu acho essas velhas, né? Tem uma versão do conto que fala que ela era, tipo, uma pessoa muito religiosa, botava o santo todo dentro do copinho e também orava pras almas perdidas. E algumas dessas três tias aí eram as almas perdidas para as quais ela orava todos os dias. Ah. E aí elas vieram pra ajudar. Aí, tanto que durante o... Aí já é, tipo, a versão, sei lá, meu cristã, não sei. Aí ela pega, tipo, enquanto as meninas lá estão... enquanto as tiazinhas, as meninas é foda. Enquanto... As meninas. Enquanto as vovozinhas estão lá fiando, ela fica rezando lá e etc. Tem essa versão. Maneira, já envolve mais a fé, né, cara? Da hora. Se você acreditar, tudo dará certo. Isso. E na cultura tinha uma versão muito maravilhosa desse conto, que era tipo, a primeira tia, ela tinha um beiço gigante, porque de tanto lamber a linha. A segunda tia, ela tinha uma corcova gigante, tanto ficar puxando a linha. E a terceira tia tinha um pé gigante, imenso, de tanto ficar uhum, pedalando a roca. É verdade. Nossa, conseguia ser mais feia, então. É, né? Se você entrar no YouTube agora e escrever contos de fadas ou histórias de fadas, vai aparecer o canal oficial dos contos de fada da cultura. Que passava, nossa, quando eu era moleque. Uhum. É maravilhoso. Cada episódio tem tipo uma hora de duração quase. Mas era maravilhoso. Eu lembro até hoje. É bem antigão. Parece uma coisa de teatro. Tinha a história do Rouxinol. Um monte de coisa. Era muito foda. mas vocês parecem tão famintos. E como são magrinhos. Hein? Nós nos perdemos na floresta. E pensamos que íamos morrer. E é o que vai acontecer. Vou contar a história do Rumpelstiltskin. Que é assim que fala. Né? Essa droga desse nome. Onde que é Rumpel. É Rumpel. É, do Rumpel. Então, um moleiro muito pobre tinha uma filha muito bonita. Aí ele foi falar com o rei, né, pra tentar casar a filha com ele. E falou com ele assim, ó. Eu tenho minha filha, é capaz de enfiar e transformar a palha em ouro. O rei, né, já pensou assim, não, vou ficar mais rico, né. Então, traz a sua filha que nós vamos ver. Aí o moleiro trouxe a filha e o rei colocou ela numa torre. Virou pra ela, colocou ela numa torre com tanto de palha e uma roca de fiar e falou com ela assim, ó, se você não transformar isso em ouro até amanhã cedo, você vai morrer. Ou seja, sinistro, né? Vou cortar sua garganta, né, mano? É, a moça já pensou assim, que é desgraçado, meu pai me enfiou nessa merda, que eu vou arrumar? Não, eu tô pensando, o cara deve ter falado, tipo, de forma figurada. Não, minha filha faz linha tão bem, mas tão bem, que são quase fios de ouro, etc. Ou não, né? Ou quis arrumar um casamento bom. Hoje em dia não é mais comum, mas antigamente... Quantas mulheres não caíram nesse papinho, né? O pai querendo um casamento bom e ela no maluco e falava, nossa, casa com a minha filha, que ela é foda pra caralho. E o cara casava, não era nada disso. Né? Né? Aí a moça sentou e ficou desesperada, porque ela não sabia como transformar ouro. Aí aparece um duende e fala com ela, fala assim, por que você tá chorando? Aí ela fala, coitada de mim, o rei me mandou transformar toda a palha em ouro, senão eu vou morrer. Aí ele, o que você me dá se eu fazer isso? Ela falou assim, ah, eu te dou meu colar. Aí ele pegou o colar e durante a noite toda ele fiou as palhas e transformou em ouro. O rei, quando chegou no quarto no outro dia de manhã, olhou aquela toda palha transformada em ouro e pensou assim, ah, eu quero mais, é lógico, né? Quanto mais, melhor. Trouxe mais, pegou e colocou ela numa sala ainda maior, com mais palha pra fiar. Aí ela entrou de noite no mesmo desespero e o gnomozinho apareceu, o Rumpel apareceu, entrou pra ela e falou assim, e agora, o que que foi? Ela falou assim, a mesma coisa, o rei quer que eu transforme em ouro, ele, o que que você me dá? Ele falou assim, ó, eu te dou esse anel que tá no meu dedo. Aí ele fia, transforma em ouro durante a noite. E o rei vê aquilo no outro dia de manhã, né? E pensa, eu quero é mais. Vou montar a fábrica na China, ele pensa. Nossa, vou matar essa mulher, tanto trabalhar. Aí tranca ela com mais palha pra fiar. E o gnomo, o Rumpel, aparece pra ela de novo. E só que dessa vez ela não tem nada pra dar. Aí ele fala com ela, fala assim, então quando você vai se casar com o rei e o primeiro filho que você tiver vai ser meu. Aí ela concorda, no meio de desespero, né? Ela concorda. Aí ela fia tudo e o rei pega e casa com ela. Uhum. Aí quando ela engravida, o Rumpel aparece pra levar o menino. Aí ela chora, pede pelo amor de Deus. E ele fala com ela, fala assim, olha, se você acertar o meu nome, eu te dou 3 chances. Se você acertar o meu nome, eu te deixo com a criança. Aí a rainha falou, beleza, 3 dias para mim poder pensar no nome dele, não deve ser tão difícil. Aí ela começa a pensar em vários nomes da época, né? Uhum. E tal, e ele, não, esse não é meu nome. No segundo dia, ela mandou perguntar o nome de todos os cidadãos e só falando, não, não é esse não. Aí no terceiro dia ela mandou um mensageiro ir atrás dele pra ver se alguma hora ele falava o nome dele. Aí ele começa a cantar e no meio da canção ele fala o nome dele. Uhum. E aí ela fica toda feliz, né? Te peguei você. Só um ponto, meu. Tem várias versões das músicas que ele canta, né? Tem uma que é do Pãozinho lá, que o meu nome é Rumpelstiltskinzinho, uhum, né? Uma porra assim que ela mentiu. Mas tem uma que é sinistra, que mostra que ele ia comer a criança. Que ele canta assim, ó. Essa parte não li, não. É, ele canta assim, hoje eu frito, amanhã eu cozinho. Depois de amanhã será o filho da rainha. Coisa boa é ninguém saber que meu nome é Rumpelstiltskin. Meu Deus do céu, que bizarro. Ele é cabuloso. É, né? É cabuloso mesmo. Deve ter alguma versão que ele canta sertanejo. Em vez de Gustavo Lima e você, ele canta Rumpelstiltskin e você. Nossa Senhora. Vou criar essa versão. Anderson, é licença aberta. E agora? Aí o mensageiro, o espião, vai e conta pra rainha, que fica toda feliz. Aí ele vai perguntar pra ela: você e aí, você descobriu meu nome? E aí ela já: ah, você chama Felipe? Não. Deu um migué foda, né? Você chama Bernardo? Não. Então você chama Rumpelstiltskin? Aí ele fica tão nervoso, que ele se rasga ao meio. Caralho, Quentin Tarantino. Não, isso é Quentin Tarantino, maluco. O cara fica tão nervoso, né? Que ele pisa com o pé no chão, né? Com tanta força que o pé dele entra dentro da madeira. E aí ele tá tão nervoso que ele pega, segura a perna que entrou e puxa pra cima pra tirar o pé. Só que ele puxa com tanta força que ele rasga ele no meio, maluco. E a outra perna fica parada no chão e o resto sobe voando. Caralho, isso é muito assim. Eu tô tentando imaginar a cena, mas eu não tô conseguindo. Nossa, imagina a cara da mina, da princesa, vendo essa porra, o maluco com as costelas expostas lá, todo rasgado. Acho que ela desmaiou, tá ligado? Gente, esse povo era muito, né, eles gostavam de sofrer pra contar umas histórias dessa. Eles deviam ver coisa demais na vida deles, viu? Porque, é, gente, vou falar, não reclamo da vida de vocês, que antigamente era bem pior, viu? É. Mas vou te falar, você conta uma história dessa de noite, só com a vela na cara pra sua filha, ela não engravida até os 30, maluco. Jesus amado. Vou fazer isso aqui então. Olha aí. Mas vocês parecem tão famintos. E como são magrinhos, hein? Nós nos perdemos na floresta e pensamos que íamos morrer. E é o que vai acontecer. Vou contar aqui agora a história do alfaiate valente, né? Que é gigante também. Vamos dar uma resumida nela aqui. É, basicamente é o seguinte, tinha um alfaiate que ele foi comer e aí ele deu uma tapa e matou 7 mosquitos de uma vez só. Ou 7 moscas aí, né? Resumindo. E aí, meu irmão, ele saiu por aí pelo mundo, né? E ele contava pra galera, pô, deu uma porrada, matei 7 de uma vez só. Então, isso foi caindo na boca do povo. E fofoca sabe como é que é, né? Esse conto fala um pouco de fofoca também. E aí, nego começou a espalhar. Meu, esse cara matava 7 pessoas com uma palavra só. E daqui a pouco, não, mano, esse cara matava 7 exércitos com uma palavra só. E daqui a pouco, 7 não sei o que. E não sei o que, daqui a pouco, ele matava 7 gigantes com uma palavra só. E aí, teve um gigante que ficou sabendo dessa história, né? E falou assim: não, deixa eu tirar a satisfação com esse cara, né? Ele foi lá e desafiou o alfaiate valente pra alguns challenges, né? Então, o primeiro era o quê? O gigante pegava a pedra, apertava com tanta força que ele tirava a água da pedra. E aí o alfaiate valente, que era muito inteligente, foi lá e apertou o queijo. E tirou o soro do queijo. Só que o gigante era meio cegueta. Então ele olhou e pensou que era uma pedra. E aí ele falou, esse cara é foda. Esse cara começou bem, né? O segundo desafio do gigante era o seguinte. Ver quem atira a pedra mais alto. Aí o gigante pegou, atirou a pedra, ela subiu pra caralho. Demorou 2 minutos pra cair, né, maluco? Aí o alfaiate valente pegou um passarinho. E jogou pra cima, e o passarinho saiu voando. E aí o gigante falou, caralho, esse aí foi longe, hein? O bagulho foi embora no horizonte e não voltou nunca mais. E aí ele perdeu o segundo desafio. O terceiro desafio que o gigante propôs era o seguinte, vamos carregar árvore, né? Vamos ver quem carrega a árvore mais longe, uma coisa assim. Aí o alfaiate também, muita gente falou o seguinte, vamos carregar. Você carrega o tronco da árvore e eu carrego todos os galhos, todos os ramos, as flores, as folhas e as frutas, porque eu sou foda. Só que aí o gigante levava a árvore sozinho, né, porra? Ele levava o tronco embaixo e o alfaiate em cima ali, sentado, deitado lá na copa da árvore, né? E nessa daí ele conseguiu se safar dessa, né? E aí tem o rei, tem que ter um rei, né? Essas histórias aqui, que tem um rei e a grande maioria só se fode, né? Os reis não deviam gostar muito dessas histórias, porque era tudo uns tontos do caramba. E aí o rei fica sabendo dele, a galera fala, pô, ele é um cara foda, o rei fala, então vamos botar ele à prova, né? Tem um relacionamento dele com a princesa também, e aí o rei fala pra ele matar um unicórnio. E ele vai lá, prende o chifre do unicórnio numa árvore, né? E consegue pegar o unicórnio, levar pro rei. Depois tem um javali também, que ele prende dentro de um buraco, ele faz um buraco no chão. O javali vem atacar ele, cai dentro do buraco e ele vai lá e leva o rei. O rei fica com medo do javali e fala, não, leva embora. Lembra até um pouco um dos trabalhos do Hércules. o Hércules, um dos 12 trabalhos dele, acho que era capturar um javali também, gigante. E ele pega o javali, leva pro rei, e o rei entra dentro de um vaso, dentro de uma ânfora. De tanto medo que ele fica do javali, tá ligado? Quando eu li essa história do Frate Valente de novo, eu lembrei do Hércules na hora. Cara, essa galera tá tudo, né? Um pegando a história do outro. E aí o alfaiate se casa, né? Com a filha do rei. Que o rei fala, pô, esse cara é foda, tem que casar, né? Só que aí, aqui vem uma parte bem filha da puta da princesa, né? O alfaiate tava dormindo lá um dia. E aí, no meio do sonho, ele falou, né? Pô, matei 7, quer dizer que eu matei 7 mosquitos, 7 moscas. E aí ela falou, caralho, ele é um charlatão. Foi lá e contou pro pai. Aí o pai pegou e falou assim, meu, manda a guarda lá matar ele, né? E aí ele falou assim, puta que pariu, agora fodeu, né? Mas tinha um cara da guarda que era amigo do alfaiate. Então ele foi lá e falou assim, olha, eu te dou uma ideia. Você finge que tá dormindo, e aí quando os caras vierem te matar, você finge que tá falando no sonho, né? E aí ele fingiu que tava dormindo, os caras vieram, entraram no quarto, tudo com armadura, com espada do caralho. E ele falou uma coisa tipo, ah não, era brincadeira, não são 7 moscas não, são 7 gigantes mesmo. E aí o povo ficou com medo e correu, foi embora. E ele continuou casado com a princesa, né? Caraca, na versão que eu li, ele fala assim, menino, cosme o gibão e remenda minhas calças, senão te darei com 1 metro nas orelhas. Matei 7 de um só golpe, matei 2 gigantes, capturei um unicórnio e um javali, devo depois ter medo daqueles que estão aí fora, à espera na porta do meu quarto? Ou seja, né? Caraca. Saiu voada, né? Tipo assim, pode correr que o trem vai pegar. É, né, cara? Pô, isso é maneiro. Isso mostra também um pouco daquele negócio da fofoca, né? E a fofoca, ela sai espalhando e, meu, começa com ponto e termina, né, com um texto. Não tem jeito, uma frase vira um livro. E quanto que às vezes pode ser bom, né? Às vezes a fofoca que o nego faz de você ou alguma coisa do gênero pode ser bom, né? O nego às vezes faz uma fofoca pra te prejudicar ou algo do gênero e você acaba saindo no lucro, né, cara? Sim. Cara, que bonitinho. Eu lembro que tinha uma versão desse conto do Mickey, que eu assisti Mickey. Em algum lugar. É. O alfaiate valente, ele parece o Robin Hood, sabe? Ele é bem aquele estilo arqueiro, assim, com aquele chapéuzão verde e tal, com uma pluma. Ele parece muito Robin Hood. Caraca. O que faz pensar é o seguinte, a mulher dele não queria ficar casada com ele, né? É, não, mulher cara, filho da puta, né? Uma hora ia conseguir ficar livre. Ou ela ia morrer, ou ela ia ficar livre dele. Sim, né, cara? Filha da puta, né? Tinha uma história do Chaves. Esse também. Casamento forçado. É. Pra quem gosta de Chapolin, lá no Chaves tinha. No Chapolin tinha também a história do alfaiate valente lá. Que ele tá lá, todo bonitinho lá, com a roupinha dele. Ele conta a história. Matei 7 de uma paulada só. E nego, caramba, são 7 gigantes. É bem legal. Mas vocês parecem tão famintos. E como são magrinhos. Hein? Nós nos perdemos na floresta. E pensamos que íamos morrer. E é o que vai acontecer. A história que eu vou ler agora é a história do Pequeno Polegar. É a história que todo mundo gosta, que todo mundo lembra. Só que essa história aqui, o Pequeno Polegar é muito filho da puta. Por quê, mano? Achei gente boa. Caraca, mano, não. Aí, no começo da história, a gente tem um casal muito triste, que não tem um filho. E a mulher dele, a mulher do casal, né, fica pensando assim, poxa, cara, eu seria tão feliz se eu tivesse um filho, nem se ele tivesse o tamanho de um polegar. E o que acontece? Ela começa a passar mal, descobre que tá grávida. Quando nasce uma criança do tamanho de um polegar. Porque na vida, nada é... tudo é literal. Tudo que você fala acontece, ou tudo é figurado. Me lembra até uma frase japonesa, né? Que não tem muito a ver com isso aqui de história e tal, que diz, cuidado com o que você pede, porque pode se tornar realidade, né? Exatamente. E aí nasceu um menino e um bebezinho do tamanho de polegar, e não importava o quanto eles dessem de comida pra criança, ela não crescia, e ela continuou do tamanho de polegar. E aí, ele virou um menininho, polegarzinho. Então o pai dele saía pra colher lenha na floresta e ele ficava pensando, poxa, ia ser tão legal se eu pudesse, se alguém pudesse levar o carro pra mim lá no meio do caminho, só pra eu conseguir colocar tal material e poder voltar pra casa. Aí ele, ah pai, pequeno polegar, deixa que eu faço, eu dou um jeito. A minha mãe me coloca na cabeça do cavalo e eu vou falando com ele pertinho da orelha e ele vai conseguir chegar até você. Ele fala, ah, tudo bem, por que não, né? Vamos tentar. Aí ele faz, o cara vai trabalhar e quando dá mais ou menos o horário, a mãe dele vai lá, coloca ele lá bonitinho em cima da orelha do cavalo e eles vão, e ele vai lá, ô, na orelha do cavalo. É assim que se pilota. Porque é assim que você fala com o cavalo. Ficou ótimo, né? Ô, ô. Especiais da história. E nisso, ele, dois bandidos vê essa cena bizarra do cavalo andando sozinho e vai seguindo ele. E aí ele chega lá com o pai e mais dois bandidos atrás e ele não vê. E os bandidos falam, não é possível, você tem alguma coisa bizarra aqui, bruxaria. Aí o cara fala, não, isso aqui é... Não, é meu filho que tá aqui, esse pequenininho aqui. Aí ele, não, quero... Me vende seu filho porque eu quero fazer dinheiro com ele. Né? Aquele tipo... É tipo aquele sapo do desenho do Looney Tunes. Uhum. Aí, hello, baby. E aí ele, o pai fala, não vou vender não, meu filho é meu tesouro. Aí o polegar fala assim, não, pai, só pode deixar, achar comigo, pode vender que é sucesso, que mega sucesso. Aí o pai dele vende o próprio filho pra dois bandidos. Caralho. E aí o cara fala, aí fala assim, não, pai, pode deixar aqui, você pode me vender que eu dou um jeito de voltar. E aí o menino vai e fala assim, não, cara, eu quero... Ele falou assim, como é que eu faço pra te carregar? Aí ele fala, me coloca na cabeça, no seu chapéu. Aí ele fala, beleza. Eles vão andando aí, tipo, no meio do caminho, ele fala, preciso dar uma andada aqui. Tô de boa, tô precisando caminhar, sabe como é que é? Esticar as pernas. Aí o cara coloca... aí o cara coloca ele no chão e ele entra dentro de um buraco de rato. E fala, agora vocês podem continuar sem mim, tá? Que eu vou ficar aqui. Aí os caras ficam putos, tentam pegar ele dentro do buraco de rato, só que eles não conseguem, porque ele vai cavando mais e ele é muito pequenininho. E os caras desistem, vão embora sem o dinheiro e sem o polegar. E aí... Ele, esse polegar, fica lá no buraco, fica pensando, vai ser uma merda passar a noite aqui no buraco, né? Então, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Aí nisso, magicamente, passam dois caras, dois bandidos, pensando, cara, como é que será que eu faço pra tirar dinheiro de um vigário, hein? Como é que eu faço pra tirar um dinheiro de um cara muito rico? Aí o polegar magicamente surge do buraco falando, eu tenho uma solução pros seus problemas, só me levar. E aí o cara leva o polegarzinho na frente da casa do cara rico, que ele queria tirar o dinheiro. Aí fala assim, não, você me coloca aqui na janela que eu vou entrar, e aí lá dentro eu vou dar um jeito de pegar o dinheiro pra você. E ele entra lá e ele começa a gritar, Fidalgo, me dê o seu dinheiro, traga tudo que você tem para mim. E aí, tipo, os bandidos ficam, você tá maluco, cara? Como é que você começa a gritar? Os caras vão pegar a gente, não sei o quê. Aí ele fala, não, pode deixar aqui, deixar comigo. Aí vem a empregada e falava assim, ué, vou atrás desses caras. E entrava na sala, não tinha ninguém. Aí beleza, voltava. Aí ele pegou e falou assim, e os bandidos se esconderam. Aí ele começa a gritar de novo. É isso mesmo, pode trazer, eu quero todo o seu dinheiro, não sei o quê. E aí os bandidos falam assim, não, esse cara é maluco, deixa pra lá, esse cara tá doido. E vão embora, foge e deixa o polegar lá dentro da sala, sozinho. E aí a empregada vem, não encontra ninguém, aí o polegar fala, tão suave. Saiu, foi pro estábulo, deitou na palha, ficou de boa, falou, vou descansar aqui, depois de manhã eu vou pra casa do meu pai. Ah, esse conto é muito doido, né? É muito bizarro. E aí de manhã, antes de todo mundo acordar, a empregada foi lá e falou assim, não, vou pegar aqui, né, vou preparar aqui a comida dos animais. Pegou o feno, jogou pra vaca comer e junto o polegar. E aí ele acordou já dentro da boca da vaca. A vaca engole ele e ele fica dentro do estômago da vaca, gritando igual um maluco. Para de me dar feno! Para de me dar feno! E a empregada fica desesperada, chama o dono pra casa, falando, a vaca tá possuída. Ferrou. O cara chega lá e tá a vaca gritando, para de me dar comida! Para de me dar comida, pelo amor de Deus! Porque quanto mais a vaca comia, menos espaço o polegar tinha dentro do estômago da vaca. E aí o cara fica maluco, fala assim, não, essa vaca tá bizarra, vamos matar a vaca. Eles matam a vaca, jogam os restos fora e o polegarzinho fica dentro do estômago da vaca. E nisso, quando ele tá quase saindo do estômago da vaca, vem o lobo e come, tipo, o estômago da vaca. É, ele tá dentro do estômago da vaca, dentro do estômago do lobo. Aí ele fala, não é possível. Eu vou influenciar esse lobo. Aí ele fica falando pro lobo, olha, se você for pra um lugar assim, assim assado, uma casinha amarela, com tijolos com telhado laranja, fica mais ou menos no lugar tal, não sei o que, lá vai ter comida pra caramba pra você. Você tem que subir no telhado, entrar na chaminé, abrir tal portinha e você vai ter comida. Aí, tipo, ele foi influenciando o lobo pra levar ele de volta pra casa. E aí ele... O lobo, logicamente, influenciado, vai atrás do caminho que ele falou. E ele vai parar dentro do estoque de comida dos pais dele. Uhum. E aí, ele entra por um buraquinho, né, por cima do teto e come igual um desgraçado. Ao ponto que ele fica gordo, gigante, e não consegue voltar pelo caminho que ele entrou. E aí é a hora que o polegar começa a gritar desesperado. Mãe, pai, me tira daqui! Essa teta, essas interpretações da Kel tá demais, né? É, desculpa. Pode trabalhar de dubladora. É. Sonho. Aí ele pegou. E aí nisso o pai dele pega e fala assim: não, beleza, eu tô com machado, eu pego uma lança, tá com machado, nós abre a portinha, mata o lobo, tira o filho, e é isso. Eles pegam, matam o lobo, abre a barriga dele, tiram o polegar e enfim, feliz para sempre. Cara, essa história do polegar é muito doida, né? Tipo, não tem sentido nenhum, ele é só um zoeiro. Exato, por isso que, cara, tipo, se você fizer merda, não vai dar nada, essa é a moral da história. É, pega nada. Mas tem uma versão, que não tá compilado pelos Green aí, é uma versão posterior, que é foda, cara, que é muito foda. Ah. Que o polegar tá com os irmãos dele, e aí tem um gigante, né? O gigante pega o polegar e os irmãos, coloca lá na casinha lá, e ele fala assim, fica aí que eu vou comer vocês. E é o rei gigante, uma porra assim. E aí as filhas do gigante são pequenas também, porque elas são, né, crianças. E elas têm uma coroa de princesa. O polegar, como é muito pequenininho, vai lá no meio da madrugada enquanto o gigante tá dormindo, pega lá as coroas das filhas e coloca na cabeça dos irmãos dele. E aí o gigante acorda, olha lá e fala, ah, então vocês mudaram de lugar, né? Coloquei vocês aqui na esquerda, agora vocês estão na direita, mas eu vou comer vocês mesmo assim. Porque ele vê quem tá com coroa é os irmãos, né? E ele vai lá comer quem tá sem coroa, que são as filhas dele. E aí ele devora as próprias filhas e o polegar salva os irmãos, cara. Nossa, que texto. Nossa. Sinistro, né? Põe sinistro nisso, caramba! Polegar. Eu fico revoltada. Mas essa do polegar tem uma coisa também que é legal. Que é esse negócio da criança andar sozinha, né? Não fica andando por aí sozinho, não sei o que, aquele conselho que nego andava antigamente. Hoje em dia não, o molecada não sai de casa por nada. Mas antigamente, né, que nego morava perto de floresta, bosque, o cacete, era aquele bagulho, meu, cuidado que você sai andando por aí, você vai ser comido por um lobo e etc, né? É. Aqui em casa até o Alexandre riu de mim hoje, né, porque ele foi com a Sarai ontem à noite no supermercado, os dois sozinhos. Aí, hoje de manhã, a Sarai perguntou, falou assim, pai, você foi no supermercado de novo e tal? E insinuou que um dia ia sozinha, né? Aí eu falei pra ela, falei assim, filho, pra você ir sozinha no supermercado, só quando você tiver 18 anos. Aí o Alexandre olhou pra mim assim, com a cara, né? Aí, ela, tipo assim, os meninos não podem andar sozinhos não, gente. Antigamente, né? Até que ia. Ó, hoje, os meninos, misericórdia, o trem tá feio. Mas vocês parecem tão famintos. E como são magrinhos, hein? Nós nos perdemos na floresta e pensamos que íamos morrer. E é o que vai acontecer. Eu vou contar a história de Joãozinho e Maria, Hansel e Gretel. Versão mais 18. É, porque de bonitinho nessa história aqui, gente, que madrasta é essa? Eu já vou contar pra vocês. Então, Joãozinho e Maria moravam com o pai e a padrasta, é ótimo. Moravam com o pai e a madrasta numa cabana na beirada da floresta. Então, um dia, deitados, todos dormindo, morrendo de fome, porque já não tinha nada pra comer, a bendita da madrasta fala assim, o que vai ser de nós? Vai todo mundo morrer de fome? Vamos fazer o seguinte, vamos botar os meninos na floresta, falar que a gente vai cortar a lenha e largar eles lá. Que pelo menos morre os dois e a gente vive. Ô, Rafa, tem que falar do jeito que ela falou, que ela fala, levantem-se, seus vagabundos. Caraca! Gente, que mulher ruim. Não, o pior é o pai de aceitar um trem desse, né? É por isso que eu falo, mulher sempre manda no homem, não adianta. Ela pode ser ruim e pode ser boa. Ela consegue sempre convencer o homem, misericórdia. Então, no outro dia de manhã, o pai levanta, leva os meninos para a floresta, só que nisso o Joãozinho tinha ouvido tudo com a Maria e arma um plano. Na hora que eles estão saindo, o Joãozinho tinha pego umas pedrinhas durante a noite e vai jogando pelo caminho. Chegando lá, a madraça fala para eles comerem só meio-dia, que só tinha aquilo para eles comer, ou seja, só a última refeição. É só um pão pra você comer em 24 horas. um pão. Aí eles comem o pão na hora do almoço e depois pegando sono e acorda bem de madrugada. Aí a Mariazinha já começa a chorar, desesperada, e o Joãozinho fala assim, não, nós vamos seguir as pedrinhas e vamos voltar. Aí eles seguem as pedrinhas e voltam, e o pai fica todo feliz, que já estava se sentindo todo culpado de deixar as crianças morrer sozinhas dentro da floresta. Aí, beleza, passou um tempo, volta a ter fome de novo, e aí a desgraçada da madrasta vai e fala... Vamos levar esses meninos, só que dessa vez nós vamos colocar eles lá no meio da floresta. Tipo assim, esses meninos vão morrer de qualquer jeito, gente. Eu fico revoltado quando lembro disso. Aí, Joãozinho ouve de novo, separa um pão, e na hora que eles vão sair, ele vai jogando as migalhas de pão. Só que dessa vez o plano dele dá errado. Quando eles acordam, os passarinhos tinham comido as migalhas de pão. E o Joãozinho, sempre positivo, fala com a Maria assim, não preocupa, de um dia de outro a gente vai voltar. Aí, eles vêm, começam a andar pela floresta e vai só se embrenhando mais pra floresta, e lá no meio da floresta eles veem um passarinho cantando, bonito, e eles param pra olhar o passarinho, e começam a seguir o passarinho enquanto ele vai voando, e chega numa casinha que era feita de doce. Oi. Aí, bem, eles endoidaram o cabeção, né? Eles nem pensaram em nada, não. Duas crianças jogadas na floresta, morrendo de fome, deitaram a boca no docinho. E a velhinha chega, fala assim, não, pode ficar despreocupado, pode comer, que nenhum mal vai acontecer para vocês. Só que depois ela revela a intenção e prende o Joãozinho no chiqueirinho e manda a Mariazinha ficar esquentando a água para poder cozinhar o Joãozinho. E o Joãozinho... comendo, e a véia pedia pra ver o dedo dele, pra ver se ele tava gordinho, e colocava um assim. Uhum. Aí a véia só dando comida pra ele, pra ver se ele engordava, e ele sempre colocando um assim. Aí a véia falou assim, não, agora, a bruxa falou assim, agora eu vou comer você tá no magro, você tá no gordo, eu vou te comer. E manda a Maria esquentar mais água pra assar o Joãozinho. Aí a bruxa vira pra Maria e fala assim, já pensando em assar ela também. Chega de perto do fogo para ver se o forno tá quente o suficiente. Aí Maria, então que não é boba nada, vira para ela e fala assim: ah, mas eu não sei fazer isso, não. Como é que é? Ela me ensina aí. É, tipo assim, a garota burra, não sabe nem olhar, até eu sei fazer isso, olha aqui. Aí quando a véia chega a cara no forno, a Maria dá um chutão de kamehameha nela e joga ela lá dentro do forno. Tranca o forno e a bruxa morre queimada. Ela solta o Joãozinho e vê que dentro da casa tinha vários tesouros. E no fim ela consegue voltar pra casa e graças a Deus a madrasta tinha morrido. E ficam ricos. E felizes para sempre. Olha aí que lindo. Olha que fofo. Ah, vender a casa de doce em vários pedaços. Doces no pote. Não, o legal é o mais... Na minha versão da história, o legal é a última frase. Que vem até entre aspas. Minha história acabou. Um rato passou. Quem o pegar poderá sua pele aproveitar. Tipo assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas ver que os irmãos Grimm escreveu no final só de sacanagem, né? Gostava dessa frase, é. Será? Deixou tipo assim, um recadinho, né? Terminou muito bom, deixa eu colocar alguma coisa assim meio cabulosa no final, só pra ficar com a minha cara. E eles levaram um monte de joia, né? Que eles pegaram e levaram no avental, né? Eles pegaram eu não lembro se eles pegaram os doces e os doces se transformavam em joias, ou se eles pegaram já as joias e levaram, né? Então, mais uma família rica, né? No texto falam que eles viram espalhados pelos cantos arcas cheias de pérolas e pedrarias preciosas. Ah, então eles pegaram no caminho, é verdade. Essa galera, tudo rico, deve ter quebrado a economia da Europa na época, né? Porque todo mundo fica milionário no final da história. Todo mundo mundo vira rei, todo mundo vira príncipe, não tinha mais rei, né, cara? Tava foda. E essa história do Joãozinho Marinha também é clássico, aquele negócio de não vai pra rua, né? Não fale com estranhos, né? Não entre na casa dos outros. Porque hoje em dia é uma coisa muito comum, nego, tem portão, tem tranca, o cacete. Mas antigamente tinha casa que nem tinha porta. Então, verdade. A criancinha não tem noção de nada, né, mano? Ela vai andando, entra na casa e já era, né? Fica lá e nunca mais volta, né? É. Cabuloso. Essa história é cabulosa. Nossa. Mas vocês parecem tão famintos. E como são magrinhos. Hein? Nós nos perdemos na floresta. E pensamos que íamos morrer. E é o que vai acontecer. Três Folhas da Serpente conta uma história de uma mulher, né? Que uma princesa, né? No caso, que queria se casar e tal. Arrumou um marido, e aí ela fala, né, olha, eu vou me casar com você, mas tem uma condição. Quando eu morrer, se eu morrer antes de você, você vai ser enterrado junto comigo. Mesmo que você esteja vivo, né? E aí, meu irmão, ninguém queria, mas teve um cara que falou, não, é nóis, vambora. É o cúmulo do egoísmo, essa vontade dessa mulher, me deixa. É, né, cara, puta que pariu. Se casaram lá e a mulher faleceu depois de muitos anos, né? Aí ele falou, agora fudeu, né, cara? Eu fiz a promessa, tem que ir lá cumprir, né? E aí botaram ele dentro da porra de uma caixa de concreto lá. Enterrou ele junto com a mulher. A mulher morreu, já ficou dois guardiões protegendo o quarto dele. Falou assim, você não vai fugir, não. Quando ela ficou doente, o nego já aprendeu, né? Pra garantir já, né? E aí, meu irmão, ele ficou lá. Colocaram pão, vinho e mais alguma coisa pra ele lá, acho que uma vela, uma porra assim. E ele ficou lá dentro, lá da caixa, né? Esperando a morte também, não quiseram matar o cara nem nada, ele ia morrer lá. E aí, meu irmão, pelo um buraquinho entrou uma porra de uma cobra. E aí ele ficou, né, meu Deus, em choque, e cortou a cobra, a serpente, em três partes. E aí ficou lá os três pedacinhos da cobra lá, ele e a porra da manhã dele morta. Aí entrou uma segunda serpente pelo buraco, trazendo três folhas. Por isso que o nome do conto é As Três Folhas da Serpente. Ela juntou a cobra, fez os pedacinhos de novo da cobra, igual um Lego, e colocou as folhas ali nos cortes, né, nos lugares machucados ali. E aí a cobra voltou à vida. E aí as duas cobras foram embora e largou a folha lá. O cara, muito apaixonado, né, apesar de não querer morrer com a mulher, ele amava a mulher de verdade, né? Ele falou assim, meu Deus, vou trazer a minha esposa de volta. Então ele pegou as folhas, colocou na mulher e trouxe a mulher de volta à vida. E aí, meu irmão, eles saíram dali, sabe-se Deus como, né? Porque eu fico me perguntando, se eles estavam enterrados dentro de uma caixa de concreto, como é que eles avisaram? Mas é aqueles mausoléus que é aquelas casinhas. Ah, é na casinha época do mausoléu? É. Ah, eu pensei que era tipo uma cripta enterrada, tá ligado? Não, é aqueles do livro do Drácula. Ah. É tipo uma casa. Que eu entendi também é assim, tipo aquelas casinhas mesmo. Uhum. E aí eles saíram dali. Aí a mulher, né, já vem a primeira lição, desgraçada, falou assim, não amo mais você não. Aí se apaixonou por uma porra do marinheiro lá. Um capitão, né? E eu fico pensando, que desgraçada, né? Já começou assim, né? Filha da puta, né, cara? Ela já ficou esquisita. Aí depois só não gosto mais de você. É, né, cara? Que filha da puta, né? Mas ela já é filha da puta desde o começo. Ela, tipo, já fala, você quer ficar comigo? Você vai ficar comigo pra sempre. Se eu morrer, não faz sentido você ficar vivo. Então você morre junto comigo. Você vai ser enterrado vivo. Então tá tudo certo. Agora, se você... Aí, tipo, foda que ela falava assim, da mesma forma, se você morrer, eu vou ser enterrada junto. Só que aí, a vida passa, os anos passam, e aí você vê. Sim, né? E aí, meu irmão, ela falou, vou matar o meu marido, né? Vou fazer um esquema todo pra matar o meu marido aqui, pra eu poder ficar lá com o meu amante novo aí, né? O capitão, a gente imagina que é um cara bronzeado, de cabelo comprido, daquelas revistas que... Daqueles livros, né? De contos que vende na banca de jornal. Ou é o Legolas versão pirata. É, né, cara? Mas aí o cara, o príncipe aí, né? Foi até o rei, o sogro dele, e falou assim, meu, ela vai me matar. E contou toda a história. Contou como que ele tinha salvado a vida dela, não sei o quê. E aí o rei pegou e falou assim, que filha da puta, meu irmão. Então faz o seguinte, vamos pegar ela, vamos pegar esse amante dela, vamos botar num barco, vamos tacar fogo no barco e deixar as duas morrer. Essa história é muito sinistra, né, cara? Vamos queimar os dois na porra de um barco e mandar pro horizonte. E aí eu fico assim, caralho, que sinistro, né? Esse é o pai. Esse é o pai, bom, né, cara? É. E no final da história, o maluco vive rico e solteiro, né? Não tem coisa melhor, né, cara? O maluco apôs uma mulher dessa, ficou rico, ficou solteiro, o que mais que ele queria? Olha, me lembrou a morte da mãe do Thor. Eu esqueci o nome dela. A mãe de quem? Do Thor. Do Thor? De que Thor? Eles colocaram num barco, põe fogo e jogar no mar. Ah, do Thor da Marvel? Isso, eu esqueci o nome dela. Acho que é Freya, né? Uma coisa assim. É Freya, é. Mas esse conto também é totalmente sobre esse negócio da pessoa ser ingrata, né, maluco? O cara foi lá, trouxe a mina de volta do mundo dos mortos, né? Puta que pariu. Tinha tudo pra ser um final feliz, né, cara? Mas não, né? Aí eu penso assim, ela já era meio ruim, né? Ela voltou pior ainda. É, né? Na versão que eu li, ela joga o cara do barco. E, tipo, na versão que eu li também tá assim. É, e no final eles colocam eles num barco e deixam eles morrerem no mar. Não põe fogo, não. É, tipo, o cara, tipo, tem um empregado lá que o rei fala assim, não, você fica aí com essas três folhinhas, porque você tá ligado, né, mar, essas coisas, se der merda, você usa folhinha. Aí o cara ficou puto, ficou revoltado com a que a rainha mandou matar o cara, jogou junto com o marinheiro lá, jogaram no rio, no mar, e pegou um bote, salvou o cara, jogou, botou as três folhinhas, reviveu, e aí eles voltaram antes do barco, né, da princesa. Aí, tipo, o rei fala assim, não, você vai ficar aqui escondido atrás da cortina, e aí a gente vai enganar ela. Aí entra a princesa com o marinheiro, e eles falam, não, que tragédia, meu marido morreu, este valoroso cara, masculino, maravilhoso, boy magia, me ajudou, e aí agora eu estou, e aí, nossa, foi muito terrível. E aí ele fala, ah, você matou seu marido? Esse que tá aqui atrás de mim vivo? Aí ele abre a cortina. É foda, muito foda. Mas e aí, o que acontece? Aí ele fala, tipo, o rei fala pra ela, né, que tipo, você me enganou, etc, e agora como penição você vai pro mar, junto com o seu queridinho aí. Aí, ah, tipo, eles dois... que merda, eu prefiro que taca fogo neles vivos. Você vê o que você quer ver, o negócio pegar fogo. Ah, a melhor coisa pro filho da puta é você tacar fogo nele, pôr no navio e mandar pro horizonte. Quero morrer essa amiga. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Mano, é a melhor versão. Ai, essa foi ótima.